aqui mais um Como Cast Podcast, mais vida para o senhor. Nós estamos aqui com mais um daquela série que a gente começou com a avó, que é o Conhecendo Desconhecido. Certo, Swed? Certíssimo. E antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes, dando 5 Ladyboys. Pô. Ou 5 estrelas. Ou 5 baldinhos. 5 baldinhos seria melhor. 5 várias coisas aí, né? E temos mais recados antes de começar. Temos mais um recado importantíssimo. Um que é dividido em dois aí, que pode ser uma mescla. Você que escreve bem, gosta de escrever e sabe escrever sobre algo interessante, você pode fazer parte da equipe Locomotiva 26. Como? Você conhece o site, então você sabe do que se trata nossas colunas e você pode dar um acréscimo à equipe e ao site. Você gostaria disso? Mande um texto ou dois para o contato@locomotiva26.com.br. E se você quer ser um parceiro do site, é o mesmo e-mail, contato@locomotiva26.com.br. Você tem um trabalho interessante, um canal, alguma coisa que agrega ao nosso conteúdo? Vamos unir forças. Vamos unir forças e subir lado a lado. Exatamente. Eu sou Rafael Tanicho e... Ô, moça, quanto que tá fazendo uma chupeta pra mim? Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Pompoi? Eu sou o Pedro Tanicho e come together right now over me. Boa. Fala, galera, aqui é o Alvin. Fala, galera, aqui é o Together, e hoje a palavra mais usada vai ser Ladyboy. Exatamente. Esse aí é o nosso convidado. Together, vamos conhecer um pouquinho da vida dele, logo mais depois dos e-mails. Mas antes de começar esse LocomoCast, vamos para alguns recadinhos. Isso aí. Primeiro recado é que agora nós temos um link lá, um banner, na verdade, lá no nosso site com o livro do Swed, para comprar. Sim, mano, eu já tô vendo de garantir o meu. Vou até pedir um autógrafozinho pra ele aí. É, vamos dar uma força aí pra ele, porque o moleque escreve bem pra caralho. E quem sabe futuramente um financiamento coletivo aí, né, de um livro dele. E falando em financiamento coletivo, temos outro recado, que é do nosso amigo Luciano Salles. Pô, Lucianão, ajudou a gente pra caramba. Sim, pra quem não sabe quem é Luciano Salles, ele, na Comic Con do ano passado, ele tava na mesa lá, né, da Artists Alley, e ele deu uma força pra gente absurda por causa das baterias dos nossos aparelhos. Sim, velho. Deixou carregando lá pra gente, tomou conta do nosso equipamento lá na mesinha dele. Tem entrevista do Swed com ele também. Sim. Em um dos links. Exatamente. Eu acho que é no segundo da Comic Con. Exato. Então aproveitem pra dar uma olhadinha lá nos links da Comic Con, pra aproveitar que a Comic Con tá chegando, né? Saber o que que se passa nesse evento. Mas vamos dar o perfil desse nosso amigo Luciano Salles. Ele é um quadrinista independente, autor de Lúcia, Dona do Boteco, esse quadrinho é de 2012. O Quarto Vivente, de 2015. Lamour, saiu pela editora Mino, em 2014. E Limiar Dark Matter, independente também, de 2015. E agora ele está com um novo projeto no Catarse, a primeira vez que ele tá no Catarse. Uou. Que é com o quadrinho Eudaimonia. Eudaimonia trata-se do Pio Pacou, que é um caçador, que ele falha na tentativa de abater uma parte de sua presa. Ele tem apenas uma segunda chance para o sucesso de sua caçada e não por acaso contará com a ajuda de uma inusitada parceira chamada Lúcia, a dona do boteco. Nossa, meio que linkando. É, o universo. Pois sim. Universo interligado, isso daí é da hora. Então ajudem o Luciano Salles. Ele faz os próprios desenhos, ele faz os próprios roteiros. O cara tem um trampo muito da hora. E o link para ajudar é catarse.me/eudaimonia. Eudaimonia. Eudaimonia, ok? Uou. Vamos ajudar. Também tem um banner lá no nosso site para você ir direto lá, clicar e financiar. E aí vocês vão ver ali, né, o que vocês querem de recompensas e tal. Tem recompensas que tem outros quadrinhos dele, todos autografados, alguns com alguns sketches. Bem bacana, bem legal. Show. A partir ali, eu acho que de R$15 até uns R$400, você ajuda como pode, qualquer ajuda é bem-vinda. E agora, mais um recadinho, que é sobre os e-mails pra gente, né? Sim, mano, pessoal aí... O pessoal deu uma desanimada. Então, velho. Então, para resolver isso, o que que a gente resolveu fazer, Alvin? Nós estamos começando uma nova ideia aí pra galera. Pessoal que quiser mandar e-mail, né? Não e-mail, uma mensagem de áudio. Mandar uma opinião, né? Sobre sim. Observações e tal. E pra fazer isso, só entrar no nosso grupo do WhatsApp, que tá num link fixo no grupo do Facebook, né? Sim, Passageiros... na publicação desse podcast também. Desse também? Sim. Do Passageiros Locomotiva. Você entra lá também, vai estar link fixo, né? Sim. E aí você entra no grupo e aí você manda seu áudio, quiser mandar falando de algum outro cast também. Sim. Melhor ainda, se você quiser mandar assim que você ouvir o podcast, é a melhor coisa. Vai estar fresco momento, na cabeça. Né? Então, façam isso. É mais fácil ainda do que mandar e-mail, né? Porque tem gente que tem uma preguiça ou realmente não tem o costume de mandar e-mail. Manda uma mensagem de áudio no WhatsApp. Já era. Certo? E então, agora, eu acho que é isso? É isso aí. Então vamos conhecer a vida deturpada de Together. Meu Deus. Bora lá. Bora. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aqui com o Together. Yeah. Together. Primeiro, seu nome original de cartório de registro, idade, profissão e por que Together? Vixe. Vamos lá. Primeiro é nome, Alan... Feltes Campos. Yeah. É, qual que era a segunda pergunta? Idade. 29 anos. Profissão. Atualmente desempregado, vagabundo. Mas analista de sistemas. Por que Together? Ah, isso aí tem uma longa história, vamos encurtá-la. Uma certa vez estava jogando... Eu fui pra Barretos, que é minha cidade natal, visitar meus parentes. E me apresentaram um jogo aí. Algumas pessoas aí devem conhecer o Counter-Strike. Sim. E ninguém aqui em Matão ainda tinha jogado aquilo. Cidade atrasada, né? CS 1.5. Nossa. E eu estava jogando, né? Gostei do jogo pra caramba. Voltei pra Matão, falava com os meus amigos, vamos jogar CS. Ninguém, que porra que é CS, cara? Que é CS? Não existe isso. Aí, de repente, chega uma lan house em Matão. Começou a febre das lan houses em Matão, né? Começou a superação no Net Brasil, Games. É. Primeira lan house que abriu em Matão. E eu chamei meus amigos, não, vamos lá, a gente tem que jogar esse jogo. Estávamos todos felizes da vida jogando o jogo, Counter Strike. E eu era o único que sabia que dá comando de rádio. E eu ficava chamando meus amiguinhos pra jogar comigo, stay, né? Stay together, team. Incontrolavelmente, eu ficava soltando esse comando de rádio. E um cara que eu não faço ideia de quem seja, teve a brilhante ideia de falar, cala a boca, Together. Essa é a origem de apelido mais imbecil do mundo. Mas isso também saiu o nome do clã, né? Do clã. Stake. Foi por causa disso. O meu clã, quando eu criei o clã a primeira vez, era Stake por causa do... Stake. Não, mas era Stake de Stake. Steak mesmo, de bifão. Ele escrito steak. É. Caraca. Mas foi daí? Foi. Então. Caraca. Nessa época você vivia altas peripécias por aí que eu sei. Não sei disso aí não, cara. De lan house eu acompanhei algumas, inclusive. Foi quando eu conheci esse viado. Porra. Então me conta que eu não lembro, cara. Tipo você no banheiro com o cara e tal. Ah, lembrei. Como assim? Não, eu lembro que assim, o Together é um cara que no Orkut, na época do Orkut, MSN, né? É o que tinha as fotos mais bizarras. Ai, é o que tinha o cone de trânsito na cabeça com óculos. De sol. É, tinha mais algumas coisas, né? Dragon Ball na areia. Lousa. Areia cheia de tijolo em volta e eu como se fosse um Dragon Ball no meio dela. Se fosse um Dragon Ball. Um Dragon Ball, não. O Goku, pô. Ele era mais gordinho do que é hoje. Ele era gordo pra caralho. Era um Dragon Ball. Mas tirava o Dragon, era o Ball. Entendi. É. Mas aí, durante sua adolescência, / comecinho da fase adulta, muitas amizades se formaram. Como diria o Celso Portioli, eu tenho muitas amizades virtuais. Exato. Inclusive a nossa. E eu lembro claramente de um dia que o combinado era, tirou carta, vamos tomar sorvete, né? Me lembro. Conta pra gente essa historinha. Qual das partes você quer? Todas elas? Não, todas do começo até a parte engraçada. Foi eu. Não foi eu que tirei a primeira. primeira carta por 3 dias de diferença. Exatamente. Foi nosso outro amigo. Cavalo. Equino, a gente chama ele de equino aqui. Equino, equino. Já chamou de cavalo pra caralho, cavalo. Também, foda-se. Bom, o cavalo primeiro a tirar a carta, como combinado, passou na casa de cada integrante do combinado, que no caso era só nós três mesmo, e levou a gente pra tomar sorvete. Só que no meio do caminho, o carro para de funcionar. Nossa. Literalmente, fica, e aí a gente não consegue ligar o carro de novo. Mas por sorte, a gente tava perto de uma autoelétrica, né? Nós dirigimos até a autoelétrica. Essa história é uma bosta. Ao chegar na autoelétrica, cavalo, como progenitor do carro, vai mais à frente, eu e o Tanish um pouco mais atrás. Quando, de repente, ele chega pra moça recepcionista, que pela já cara tem dela... Já 16 anos ali. A mão estava limpa, não mexia, não trabalhava com manutenção no carro, nem nada. Ele chega simplesmente pra ela e fala essas palavras de amor. Nossa, quanto tá pra fazer uma chupeta? Caralho, mano. Tanish. Não se aguenta de dar risada, começa a soluçar, dando eco dentro do barracão. Eu empurrando a morsa pra fora, ele não saía. Ele ria que ele não conseguia andar, ele não sabia pra onde ele tava indo. A menina com a cara de assustada foi pro fundo chamar outro cara pra fazer a chupeta. Ai, meu Deus. E daí foi fazer a chupeta. Foi fazer a chupeta. Cada um tomou um litro de sorvete aqui. Um litro de sorvete. É. Exatamente. Mas aí, você teve uma mãe professora. Tenho ainda. Tem mais? E estudou na escola em que sua mãe dava aula. Sim. Como foi essa experiência? Não é muito bom, não, cara. Antes de você aprontar alguma coisa, sua mãe já tá sabendo, né? E outra que... Você pensa em alguma coisa, ela já sabe. Só de ser filho dela, até hoje em dia, tá andando com o tio Guedes, de repente, ô, eu te conheço, é o filho da Ed, né? Exatamente. Você é um filho da puta. Eu achei que eu ia apanhar. E pior, que ele é um filho da puta por causa da mãe dele. É. Eu achei que ia apanhar uma vez. Primeiro dia que eu tava indo pra faculdade, em Araraquara de ônibus. Chega lá, tem uma rodinha de pessoas conversando, né? Tá, tamo conversando lá no meio. Um cara fica olhando dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça, a gente conversando. Tá, tá, tá. E ele não parava de me olhar. De repente, ele, do nada, o povo conversando ali. Oh, todo mundo fica quieto. Ele, você é filho da dona Edna? E eu olhei pra ele e falei, não, sou sim, cara. Seu filho do mapu. Mas ele encheu tanto a boca pra me chamar de... que eu achei que eu ia apanhar naquele momento, cara. Velho. Sua mãe era tão chata assim? Não, cara. Era. Não, porque assim, minha mãe, isso palavras dela. Muita gente ou ama ela ou odeia ela. Porque ela cobrava, ela não dava nota, nada, então ela. Ela foi sua achava professora? Que ela ferrava. Não. Que sorte, não, né? Que sorte. Eu tive aula com as outras duas também, que. Você não imagina seus coleguinhas de sala como agiriam com você, né? Não, ia ser muito legal. Eu queria te estuprar, cara. É. Imagina, se já querem me estuprar fora da sala, imagina se fosse na sala. Mas a faculdade não foi muito longe. Não. Por quê? É, porque eu tava trabalhando. Aqui em Araraquara, aqui não, lá em Araraquara, e apareceu uma oportunidade de trabalhar em São Paulo. E eu abandonei a faculdade. E onde porque eu fiz isso? Uma entrevista. Não, não, a entrevista que eu fiz foi por e-mail. Uhum. Eu respondi um e-mail e o cara ligou pra mim. Outros tempos, né, cara? É, aí ele falou pra mim: você quer vir trabalhar aqui? Pode vir. Eu falei: ah, eu quero, por que não? E eu tinha casa em Araraquara, eu alugava um apartamento, tinha emprego, carteira assinada e tava fazendo faculdade. Caralho, aí eu larguei tudo. Meteu louco. E fui pra uma entrevista que eu fiz por e-mail. E quem que mandou esse e-mail? O Mortadelo. Dela. O Mortadela. Quem lembra desse, caralho, cara? Caralho! O maior site de humor da América Latina por 12 exatamente. Anos. Exatamente. Porra. E foi direto do senhorzão lá que veio e-mail? Foi. Ô, louco. Como é que chama mesmo? Puta. O Bonfá, né? Sérgio. Puta? Não, Sérgio. O nome do dono é Sérgio. É um velhinho do cabelo branco retardado. Uhum. Só tem ideia retardada, por isso também, que... né? Porra, o site que e tem. O hoje Fá, é pra ser nosso pra caralho. O Bonfá, ele era sócio. E eu também o não Bonfá sabia. O Bonfá que você diz do Rock Go. Rock Go. Ele era nossa, sócio. E eu não sabia também. Foi um dia, ele chegou, eu olhei, ele passou assim, eu falei, mas caramba. Eu perguntei pro coleguinha do lado. Que bom fato. Ele é sócio do Mortadela. Eu falei, ah, bom saber que ele me paga também. Mas era o Mortadela, na época era legal, mas eu não sei se era legal porque a gente era mais novo, ou sei lá. Mas... Os tempos eram outros. É, depois eu sempre era diferente. Sempre achei os charges da Mortadela uma merda. Depois virou meio Carlos Alberto, né? Virou. E eles também perderam o foco. Eles tinham muito foco em... Era nos charges dele, era o foco. Sim. Depois eles começaram a ampliar de mais. Aí, eles só faliram mesmo por causa de problemas com hacker. Eles foram invadidos. Existe mais um Mortadela hoje? Existe. Eu não sei se ainda tá no ar. Quando eu fui mandado, na verdade eu fiquei 3 meses lá só. Eu fui contratado, larguei tudo, fiquei só 3 meses. E porque eles foi pra MTV? Faliram. Eles faliram. Isso é uma boa história. É o uma ótima história. Eles faliram e chamou todo mundo na sala e falou, olha, vocês... Fodeu, né? Corre negada. É, a gente tá falindo e tal. E alegaram que você tava em experiência, não pagaram não, nada. Não. Nem tinha assinado carteira ainda, nem nada. Só tava trabalhando lá. E aí eles chamaram e falaram, ó, a gente tá falindo, tal. E eles continuaram com um animador, só porque eles tinham par contrato com o UOL e eles não poderiam parar. Porque esse contrato com o UOL era alto o valor e eles não poderiam parar de manter atualizado. É, porque independente de qualquer coisa, eles ainda estavam recebendo a grana deles. Sim, eles recebiam a grana do UOL ainda. Mas eles faliram por causa de invasões hacker. Uhum. Porque eu fui contratado pra cuidar da parte de segurança do site. Nossa. Tá vendo por que essa porra faliu agora? Não, mas aí a gente tava renovando tudo. É, eu contratei pra parte de programação, fui contratado, e um cara pra parte de servidores. A hora que tava tudo resolvido, aí o UOL já tinha perdido muita grana, perdido a audiência pra caramba. O próprio site, o UOL perdeu, né, bastante. Sim. Ele não é mais tão acessível. É porque antes era provedor, né? Então você acabava entrando, abrindo a internet e já tava no UOL, né? Você era obrigado a entrar no UOL. Exatamente. Hoje é só um portal de notícias, assim. E aí você foi no olho da rua. Sim, eles falaram... Você estava triste. Falei, e agora? Lascou, né? Mas você continuou em São Paulo. Disso. Não, eu voltei. Ah. Eu voltei pra cá e comecei a... Não, e comecei a procurar emprego. Aí em uma semana eu consegui uma entrevista em outra empresa lá também, mas era pra um projeto de 3 meses apenas. São Paulo também. É, São Paulo. Que é foi? MTV Brasil. MTV. Olha o que pariu, gente. É cagado. E foi na época que a MTV era boa ainda, né, cara? Era legal. Tinha legal. O VMB e tal. Tinha 2008, foi. Eu assisti, eu participei do VMB 2008. Você foi pra trabalhar no site do VMB, né? Não, eu fui pra trabalhar na migração de todos os sites da MTV, de todo o conteúdo da MTV, pra uma plataforma que eu trabalho lá, que é o Drupal. Eu lembro que você comentou que você trampou pro site do VMB, do Lobão. Lobão, Mary Moon. Trabalhei pra vários, praticamente Mary todos. Praticamente todos os sites. E como foi trampar na MTV na época de ouro? Olha, foi bacana, cara. A gente não tinha, assim, tanto contato, né? Mas elevador, você sempre trombava com gente pra cima. A Penélope, o João Gordo, Marcela Diné. Nossa. Dani Calabresa. Foi no comecinho do Marcela Diné. Foi no começo do relacionamento dele com a Dani Calabresa, que ninguém sabia, e eu vi os dois se pegando no elevador. Só tinha eu e os dois se pegando e tipo, o que tá acontecendo, cara? Olha, cara, você segurou vela pro Marcela Diné. Segurei vela pro Marcela Diné. Que bosta. Cara, e o Huawei? Huawei, eu trombei com ele. Diz que o bicho é maluco daquele jeito mesmo, né? Não, ele anda. Eu tava na fila pra pegar o crachá do VMB, né? Que eu não tinha conhecido ele ainda. De repente, passa um cara gritando na frente da sala. Um cara gritando, eu não tinha percebido que era a voz dele. Aí, de repente, ele entra na sala berrando, cara. Ele entra, corta a fila de todo mundo pra pegar o crachá dele. E sai gritando. Ele saiu xingando ainda. Saiu bravo. Ele tem algum problema, cara. E eu fiquei sabendo da história dele. Ele morava numa árvore que tem lá perto. Caralho. Cracudaço, né? Cara. E o refeitório do VMB? Você tem histórias também, tem encontrado artistas ali. Sim, hein? Sim. Eu almocei do lado do Júnior. Não, da Júnior. Peraí, tô tentando. Da Júnior. Você almoçou do lado do Sandy Júnior? A Sandy Júnior você almoçou do lado, né? Não, foi da Júnior. Da Júnior. A Sandy Júnior, que tem a Sandy e tem a Sandy Júnior. Isso. Não foi a Sandy, foi a Sandy Júnior. Não o Sandy. Entendeu. Nossa, gente. Você falou que teve Chitãozinho Chororó. Teve Chitãozinho Chororó. Teve Fresno, almoço. Esse artista, o que você viu? Artista foi no VMB, foi o Fresno. Chitão, foi aquele ano do Padre do Balão. Nossa! Que o Adnê chegou. Não, o Adnê não foi o... Daquele O Positivo, eu esqueci o nome. Ai, caralho. Otaviano Costa? Otaviano Costa. Não, cara. Do O Positivo. Mion. Foi o Mion. Verdade. O Mion chegou de balão. Ele chegou de balão lá. Caralho. Diz que o Mion é cuzão pra caralho, né? Cara, eu não cheguei a trombar com ele. A única vez que eu vi, tava ele e o Mionzinho. Eu tava descendo das escadas, foi o dia que caiu o elevador. Eu não tava muito confiante de descer do elevador, não. Décimo andar, cara. Morreu, gente? Não. Quase, mas não morreu. Ele caiu do 12º andar, ele bateu na mola de segurança e parou no 8º. E a MTV ele tinha subiu. Um prédio dela, né? Tinha. Era um prédio grande pra caramba, lá perto da Vila Mariana, Sumaré. Caralho. Era enorme, perto da Cultura, do SBT. Tinha um monte de antena lá, porque era um lugar alto em São Paulo. O Mionzinho imitava o Mion fora do palco? Não. Não, certeza. Ele deve ser aquele tipo, ele faz igualzinho o Mion, tal, não sei o quê. Desligou a câmera e já puxa uma lata, joga uma pedra dentro, acende. Então, aí eles imitam. Ele imita o Mion. Mano Pedra também, né? E Marimon. Hã? Marimon, teve alguma experiência Marimon. Com ela? Não, Marimon é só uma vez, eu tava... Ela falou comigo, não falei com ela a primeira vez. Cara, ela que puxou a sua... Ela que veio, ela olhou e falou, nossa, que bolinha linda. Aí, que você colocou no meu site ela, aqui, eu estava lá fazendo o site do Big Lobo, Lobão, em inglês, quem não sabe. Eu tava fazendo hoje, o site, né, do Lobão. Com as condições políticas, eu já não sei se é legal ele ter feito o site do Lobão ou não, né? O Big Wolf, né? É. E era meio que um tanque de guerra na época, o site dele. Era, eu tava fazendo o site, aí ela passou atrás pra falar com a gerente de internet, que ficava na salinha, tinha que passar por dentro da nossa. Ela passou assim atrás da minha mesa, ela olhou assim, ai, por que que o site do Lobão é tão bonitinho? Faz o meu assim também. Eu, opa, podemos negociar. Permuta? É. Caralho, Marimon, eu troquei ideia com ela, e ela na é época boa. Do Fotolog, cara. Ela é gente boa. Ela era a única que saía, ela fazia o programa dela, ela gravava, acho que era, ela gravava, ela saía... Era ela e a Titi, 8 né? 8 horas da manhã. Não, não. Era o dela só, era um programa dela, a eu Titi acho. Nem tava na época, não. Acho. Não, né? Ela era a única de todo mundo que trabalhava na MTV que dava atenção pros fãs. Todo dia que ela saía da gravação, 8 horas da noite... O resto era tudo meio pau no cu. Totalmente. Ela saía e ficava lá fora, conversando, tirando foto. A entrada lá da MTV devia ser sempre cheia de retardado. Tinha muito. Tinha uma menina que eu queria... Sério, meu, eu tinha vontade de puxar o rodo nela e chutar a cabeça dela no chão até ela voltar o parafuso pro lugar. Ela matava a aula. Eu entrava, lá o meu horário era diferente. Eu entrava, era umas 11 da manhã e saía 8 da noite. Eu chegava 11 da manhã, ela estava com uma placa lá. Eu não vou lembrar quem que é agora. Eu amo o VJ e o nome de alguém. Ah, devia ser o Léo, eu não lembro. O Rafinha, eu não lembro. Aquele que parece o Lost lá. É. Rafinha. Eu não lembro. Aí eu saía 8 horas pra ir embora, eu saía meio dia não, mas 1h30, 2 horas pra almoçar, ela tava lá com a placa. Eu voltava do almoço, tava ela com a placa lá. A maioria dos dias eu ia embora 8 horas da noite, a retardada tava lá. Caralho. Pra quê, gente? E ela ia umas 3 vezes por semana lá. Pra quê, velho? Ela gostava de trabalhar mais do que eu. Ela ficava lá mais do que eu trabalhava. O trabalho dela em carteira é tiete, né? Tiete. É o cara devia pagar ela. Se bem que você não viu muitas semanas lá, né? É, foi 3 meses. Caralho. 3 meses. Não, é pelo menos cumpriu o tempo que ele, né? Que ele tinha que ficar lá, né? Sim. Poxa, aonde, né? Aí depois faliu. Mas a Marimon, eu tive o CQ dela, cara. A Marimon, cara, era na gente boa. Na época do Fotolog, eu trocava ideia com ela, mano. Ela é a única que conversava mesmo, assim, que dava atenção. O resto não tava nem aí pra nada, não. Eu tenho nudes. Todo mundo tem. Tá na internet, essa porra. É, eu só queria falar que eu tenho alguma coisa dela. Agora... Eu tenho vontade de conhecê-la. Muita gente não sabe, mas antes de PC Siqueira, Cauê Moura, esses caras aí, Together já estava no YouTube. Sim. Puta que pariu. É sério isso? Together já estava no YouTube e pra época o número de acessos foi grande para caralho, cara. E de dislikes também. Por quê? Numa semana deu uns 5 mil acessos, seus vídeos? Teve, foi bastante, cara. Ah, mas também eu peguei aquela porra e joguei no fórum da UOL em tudo que é lugar, né? Pegava o Orkut e colocava como título melhor vídeo do YouTube, tá ligado? Nossa. Sério? Na época que o YouTube começou. Por isso que teve tanto dislike. Nem era do Google ainda. Caralho. Tinha gente querendo me matar, se pegasse na rua ia me bater. Era, os comentários estão lá, cara. Era assim. Bonitão. Link na postagem. Exatamente. Não, mas... O mundo ainda não estava preparado. Não tava. Hoje em dia tem muita coisa pior e eu acho lindo. Exatamente. O que nesse vídeo pra querer me aprendendo com o Together, cara. Era uma série. Com o Together. Eu ensinava coisas da vida. Foi o aprendendo com o Together. É, e hoje em dia nego vê How to Basic aí e bate palma pro cara. Exato. Mas no vídeo do Together só tem ameaça de morte, cara. Pô, falei bem de mim lá. Um pouquinho. Exatamente. E tinha até musiquinha de abertura. Tinha musiquinha com vídeo de abertura, tudo. Cara, tinha uma vinheta de abertura. Os dois vídeos gravados assim em 20 minutos numa lanchonete no mesmo dia. Sem stop, sem nada. Tipo, e não são três vídeos. Os três gravados no Movie Maker. Editado, só colocou a abertura e o Movie Maker. É, não colocou porra nenhuma, não. Mas eu acho que foi feito no Movie Maker porque a abertura, as transições eram. Né? O vídeo foi gravado sem ter roteiro, sem nada. Ó, a gente tava comendo lanche, cara. Era uma época diferente. Não, YouTube, tava não eu, tinha você, roteiro, não tinha Fabinho, nada disso. Gravado com V3. Não, foi gravado com uma CyberShot. Uma câmera CyberShot. 12 megapixels. Caralho. Pra época era do caralho, cara. Do caralho. E daí eu quebrei a câmera dando zoom em você? Zoom no meu olho. Porque o zoom não era apertar um botão de zoom, né? Eu realmente batia com a câmera na cara dele, tá ligado? Caralho. E não tinha reação, era zoom, pac! Era um Hadouken de câmera na cara. E quebrou mesmo? Quebrou. Imagina os zoom. A câmera não voltou. A lente não voltava. No zoom de verdade da câmera zoom, não voltava. O olho do Together ficou igual daquela mina que tinha um olho de boneco no olho essa semana. Nossa, vocês viram o vídeo? Nossa, que da hora. Cara, mas tem uma história engraçada da MTV. É. Que como tietagem é foda, cara. Eu tava eu nem sabia que era a banda lá, McFly. Eu tava trabalhando. Fez sucesso, então, né? Então, eu tava trabalhando de boa. Aí tava um barulho meio estranho lá fora, né? A gente foi almoçar. Os caras falaram, vamos almoçar numa churrascaria? Eu falei, vamos. A gente saiu pra almoçar na churrascaria. Tava um movimento do cão lá embaixo. Tinha muita gente, só mulher. Uhum. Você não via um homem. Eram seguranças da MTV e só mulher. A gente foi almoçar. Aí, a hora que a gente voltou, tipo, a gente desceu a rua... Foi bem longe almoçar. Demoramos 1h30, 2 horas no almoço. A hora que a gente voltou, cara, a rua, assim, tipo, era mais ou menos uns 500 metros de subida. Tava tudo parado, tudo congestionado a rua. A gente olhava lá em cima, tinha de carro aqui embaixo. E lá em cima a gente olhava, naquela rua da MTV, um monte de gente lá. E os carros não conseguiam passar. Eu falei, mas o que tá acontecendo? A gente subiu. A hora que chegou lá em cima, a gente não conseguia andar. Não conseguia entrar. Tinha que passar, tipo, de uma padaria, mais ou menos uns 200 metros, 300 metros de padaria. E o prédio da MTV do lado. Eu falei, como é que nós vai passar nisso daí? Cara, e um mar de mulher, literalmente. Um mar de mulher. Se jogava? O que a gente fez? Falei, ó, deixa que eu vou na frente que eu sei nadar. Aí eu deixei as mãos assim pra mergulhar, enfiava no meio de duas e abrindo assim, ó. E elas não deixavam. E a gente foi seguindo bem a grade de segurança, que eles colocaram grade, só ficou aquela grade lá na frente com o tapete vermelho pra van parar os caras entrar. Nossa. A gente foi nadando pela grade. E tipo, as meninas não largavam da grade. Então você tinha que ir por trás. Foi uma merda. Você tentou comer ninguém apresentando seu crachá assim, ó, trabalhando. Não, do tipo, não, não, aquelas meninas que chegam, ah, você trabalha lá, você não pode me ajudar a entrar e tal. Aí você chega, beleza, você sabe sugar pipi? Sim, só que eu não tinha o poder de pôr pra dentro. Ei, não, não nesse sentido. Mas o poder desse Hadouken eu até sabia. Ela mas só precisava saber depois, cara. Você realmente nunca tentou comer ninguém com o crachá da MTV, cara? Nunca, cara. Você poderia muito fácil. Mas é porque o crachá era provisório, era um smile. Mas tava em dinheiro e a sua foto, cara. Eu era um smile. Se eu fosse minha foto, seria mais fácil. Mas era uma MTV. Que valia, cara. Era um smile. Foi numa época que o pessoal que trabalha na MTV era foda. Sim, sim. Tava, não, foi, literalmente, nesse negócio mesmo, eu fui nadando entre as pessoas. A hora que a gente chegou assim, na porta da MTV tinha outra. Caralho, foi barragem. O ano do Bizil do Caetano? Quem? Do Bizil do Caetano no VMB? Foi, lembro, cara. Eu acho que foi, eu sim. Eu assisti duas vezes, mas não lembro. Eu acho que foi, caralho, mano. Together, então, aí eu fui nadando. A hora que chegou outra barra de proteção, aí o segurança falou, vocês querem entrar? Falou, a gente tem que dar a volta ali pela frente. E a gente vai nadando, nadando na mulherada de novo, né? A hora que a gente entra lá dentro, cara, eu me senti o astro, né? Porque você passou tapete pelo vermelho, tapete vermelho, aquelas grades, tipo uns 30 segurança de cada lado, fechando, né? A gente mostrou só o crachazinho, né? Pode passar. Cara, a gente andando no meio, menina pulava assim, cara, passava por cima dos seguranças, grudava na mão e falava, me coloca pra dentro, me coloca pra dentro. Cara, eu me senti um astro. Você devia ter respondido, só se você deixar eu colocar pra dentro também. Direitos iguais, né? Tem tudo que vai e volta. Aí, cara, foi assim. Aí a gente subiu lá em cima, né? Daí a pouco chega a van, começa aquela multidão. Chega a van dos caras, os caras sobem. Aí a gente falou ideia de Jerico, né? Falou, vamos trollar essa mulherada tudo? Vamos trollar. E nós nem sabíamos, os caras também não conheciam o McFly. Aí como o programa era ao vivo, a gente ligou a TV e viu lá. Que os caras viu que acho que era 5 cara, se eu não me engano. A hora que terminou o programa, a gente falou, tipo, a nossa janela dava pra fora. Falou, vamos colocar a mão pra fora e vamos dar tchau pra essa mulherada? Pega 5 mãos. Pegamos 5 pessoas, né? Colocamos a mão pra fora e ficamos 2 minutos chacoalhando a mão, assim, e dando aquela olhada, porque não dava pra ver a gente. A mulherada ficava louca. E só a gente olhava assim por cima e chacoalhando a mão. Aí, de repente, né, começou. Tipo, tava um silêncio, a gente ficou, vamos ficar um tempo. Aí, de repente, começou. A gente via a gente fazendo, apontando pra cima. Aí começou a gritaria, cara. Começou, todo mundo começou a gritar, olhar pra cima, assim, e nós dando tchauzinho pro pessoal. Foi outra época da música também, porque MTV... tipo, ok, não era rock. Apresentou muita coisa mas boa, mas tinha muita coisa bastante ruim pop rock legal e tal, né? CPM começou ali também, né? E tal. Como eu disse, coisa ruim. Então, não, na época era bacana. Oh. Pro que tinha, cara. Tá, continua. Mas o sonho da MTV acabou também. Foram 3 meses, né? Além de eu ir pro VMB, o VMB foi interessante pra caramba, porque eu não trabalhei no VMB. Os caras falaram, olha, você foi contratado pra trabalhar no site, na migração do site, você não vai poder trabalhar no VMB. Ou você vai pra casa, ou você fica os 3 dias do VMB lá. Eu falei, eu vou ficar lá, vou ficar fazendo o quê em casa? Né? Aí eu tinha acesso a tudo lá no meu crachá, eu conseguia dar rolê pra bastidor, cara. Ficava indo pra cima e pra baixo, comida de graça. VMB. Teve coquetel, não, é uma festa. Caralho. Depois do VMB, eles pegam todo mundo, soca em van e leva pra uma festa. Cara. Com open bar, open food, cê open... Foi? E você ficou lá no meio dos famosos. Open tudo. Tudo que era open, eles ainda pagavam o táxi pra você ir embora. Mas você não tietou ninguém lá nesse tempo? Eu era meio retardado, cara. Era? Porra. Eu era. Hoje eu sou mais de boa. Cara, você podia ter uma foto com a Huawei. Não tietei, cara. Tipo, não era. Apesar eu tava que trabalhando. Se você tietasse Huawei, acho que ele te dava um soco na cara, alguma dava coisa. Dava nada, cara. Capaz dele tirar uma foto mordendo a minha cabeça. Lá de cima. Ou chupando seu pau, né? Também. Não sei, cara. Você quer também, Álvaro? Não. Agora não. O sonho da MTV acabou. Finish. Inclusive, a MTV não durou muito mais depois daquilo lá. Ele já tava, assim, naquela época, já tava meio vai, não vai. A Abril tinha comprado. A editora Abril tinha comprado. Abril comprou pra fechar, né? Praticamente. Praticamente. E aí, onde foi o Menino Together depois disso? Onde é que eu fui? Peraí que tem muita coisa. Você voltou pra Matão depois. Eu voltei, eu trabalhei um tempo aqui na HP. É Araraquara mesmo? Araraquara, na região. Aham. Uhum. Foi pra Campinas depois? Eu lembro que você teve um tempo Não, verdade. Foi depois que eu saí da MTV, eu voltei pra cá e eu mandei o currículo pra Campinas, que eles trabalhavam com a mesma tecnologia que a MTV usou. Aí lá eu fui contratado como... Eu não sou formado e não tenho inglês fluente. Eu fui contratado pra uma vaga que você tinha que ser formado e tinha que ter inglês fluente. Porque eu trabalhei na MTV 3 meses. E na MTV a gente migrou quase 300 sites e blogs, que eram todos os sites da MTV, todos os sites mesmo, todos os blogs. Todos os VM, os VJs lá tinham pelo menos uns 7 blogs, né? Um no mínimo. E aí eu, como eu já tinha trabalhado pra isso, a empresa de Campinas me contratou. Tipo, eu fiz a entrevista direto com o gerente da empresa. A empresa é grande lá, cara. O cara me contratou. No primeiro dia de trabalho eu já tava... Não teve apresentação nem nada. Já tava na sala trabalhando lá, fazendo reunião. Qual que foi a empresa? C&T. Também com as paradas de Drupal. É. Eu trabalhava lá pra Johnson & Johnson. Fazia sites pra Johnson da Europa. Puta, ele tem um portfólio bacana, né? Falando nisso, eu tô desempregado. Se alguém... Isso que é foda. Ele tem um portfólio ok, bem legalzinho e tá aí, né? É que eu não quero ir pra São Paulo. Se alguém tem uma empresa que não seja em São Paulo... No Rio. Ou no Rio. Não é uma bosta também, né, cara? É uma bosta. Desculpa... Não. Rio é legal, Pedro Franco, cara, que é um ouvinte nosso também, no Rio de Janeiro. Mas não dá, cara. Não, Rio é legal pra rolê. Sim. Eu fiquei uma semana lá, foi da hora. Mas é quente pra caralho. Até calor, no inverno, cara, deve estar quente lá. O calor, pra mim, não foi o suficiente lá. Isso é que eu fui em janeiro, né? Não, tava frio, cara. Tava mó frio lá. Você foi semana passada, rapaz. Eu passei frio. Eu fui no começo do ano passado, tava quente pra cacete. Você algum preconceito de ir na praia no frio? Não, na praia no frio você vai sentir frio, né? Não vai sentir calor. Você aterrissou no Santos Dumont lá? Não, eu fui de ônibus, cara. Aqui é Roots. Eu voltei de carona. Caralho. Eu voltei de carona, não ficava mais barato ir de avião, caralho? Não, tem que ir pra São Paulo. Só ir pra São Paulo já paga o avião pra lá. Faz ponte em São Paulo, verdade. Pera aí que eu já buguei aqui, beleza. É isso aí. Não, você faz ponte em São Paulo pra ir pro Rio. Você tem que ir pra São Paulo pegar. Depois de Campinas, você foi pra São Carlos, não foi? De Campinas, eu fiquei lá 11 meses. Eu não consigo ficar muito tempo no lugar. Ah, quer dizer, eu não posso falar isso que quem me contratar. Você consegue ficar pra caralho? Eu trabalho muito numa empresa. É que não conseguiam te pagar, né? Não conseguia, porque meu salário tinha que aumentar cada dia. Não, tô brincando. Mas aí eu fui pra... Depois de Campinas... eu saí, eu voltei pra cá, sempre voltava pra cá, né? Que é o ponto de apoio, que eu não preciso pagar a hospedagem. Aí eu ia pra outra cidade de novo e foi... É em Campinas que você enviador. Não, eu não tomava só água engarrafada. Ah, tá. Importada da voz. Santa Bárbara do Oeste. Você tomava aquela voz. Que voz? Aquela garrafinha garrafa d'água fresca. Que é um tubo, nossa, tá ligado? Senhora. Água é a garrafa da Jimmy Eugênio. É da Suíça, não sei. É uma parada assim. Isso aí é mais viado que tomar água de Campinas. Hello there. Mas, ó, tem mais algumas histórias engraçadas suas, né? Vixe. Aliás, vamos confirmar que uma história que o povo acha que é mentira. Vixe. A história do CJ. CJ. É real ou não é? A história do CJ é verídica. Eu estava presente. O Together, que não me deixa mentir, estava lá e viu que quase fomos estuprados pelo CJ ali. CJ. A gente estava em que? Era em quatro pessoas? Tava eu, você, Cavalho, a Denise e o Aldo. Ah, o Aldo. É. Nossa, era o Aldo, cara. Quem foi o Aldo? Conta pra gente. Putz, cara, Aldo. Aldo foi um amigo que a gente conheceu aí, que até hoje eu não sei se ele é real. Caraca. Não, cara. É uma parada sério. Muito louca. É cara. Sinistro. É porque eu vim do Rio, é sinistro. É porque todo mundo que tem amizade com ele vê ele, mas ninguém mais vê. É, ninguém mais vê. Não, eu falava começar, com ele, falava, mãe, esse é o Aldo, ele vai dormir aqui. Minha pra mãe começar assim, vai. Ele tinha a unha do indicador, era uma unha de dinossauro, né, cara? Ele tinha uma unha meio que, tipo, grandona, assim, que dava uma volta e quase fechava o dedo, tá ligado? 3 vidas que ele não cortava aquela unha. Era um bagulho bizarro. O cara apareceu do nada e sumiu da mesma forma que apareceu. Sim. Nossa. Fiquei sabendo que você teve amizade com um estuprador também. Como puta assim, merda, cara? Nossa. Só um cara que apareceu... Aí é que tá. O cara, caramba, ele chegou a aparecer num programa da Band. Não, não é um estuprador. Nacional. Calma, calma. É um estuprador de menor. Sim. Nossa. Tem que dar um frisar estuprador detalhe, de menor. Incesto? Incesto. Não foi sábado nem domingo, foi incesto. Nossa, porra, mas aí que acontece, gente, né? Gente. A gente conheceu um cara... A gente, viu? Não sou só eu. Que ele se intitulava de tio... Não, não vamos... Ele se intitulava de tio Patinhas. Together. De Together. Vou achar que é você, animal. Não, não. Você é estuprador? Tio Patinhas, o cara é já era tio, eu imagino quem que ele estuprava. Então, ele se intitulava de tio Patinhas. E ele que fazia horror, pastel. Cara. Aqui, pastel. Aqui, e ele criou o pastel de chocolate. Ele criou a massa de chocolate, não o pastel. O pastel já existia. Mas era boa pra caralho. Era boa. Ele inventou a massa de chocolate. Foi até na Band. Foi na Band, rede na nacional. Band. Nacional. Não é foi Band regional, foi nacional, ensinar a fazer o pastel de chocolate e tal, do tio Patinhas e tal. Fez um site, e o que aconteceu com o site? Eu fiz o site, ele, né? Ele estuprou quem? O Guinho, o Luizinho, o Zezinho? Não, porque ele só... não foi sobrinho, foi filho mesmo. Foi filho. Nossa, velho. Que terror, cara. Que horror, cara. Foi, cara. Amigo do... Do Together. Não é amigo. Eu fiz o site pra ele, que ele ia pra... Ele falou, você faz o site? Eu falei, faço. Comprei barato. Pagava em pastel também. Comprei barato, cobrei metade em dinheiro e metade em pastel. Ainda por cima. Nossa. Eu levava meus amigos pra comer pastel. E o site era pra colocar as fotos dele? Que não, que era porque ele ia aparecer na TV. Ele queria ter o e-mail pra quem entrar em contato e ele queria ter as coisas. Ele pôs a receita da massa lá, tal, tal, tal. A única utilidade da vida dele, colocou no site pra todo mundo pegar e de exato. Graça. Mas ele foi falar a receita na TV. É o que fez ele aparecer. Ele foi na Band. E ele foi na Band, você só que ele não quieto. Me pagou. Ele não me pagou. O aí você inventou você que ele é estuprador. Ele não, no estuprador. Não, eu coloquei propaganda do Google AdSense no site dele inteiro e deu mais dinheiro do que se ele tivesse me pago. Então tá, né? Ele foi, ele não pagou, não pagou. Eu falei, olha, eu vou ter que tirar seu site do ar. Não, deixa só pra aparecer na TV. Eu falei, tá bom, vou deixar. Só que o site bombou de notícia. Eu pus propaganda do Google AdSense. Sim, sim. E deu acho que uns $350 e eu tinha cobrado baratinho, não tinha cobrado nem isso em reais na época. Naquela época $350 eram R$700. Salário mínimo. Era, salário mínimo na época. Na época era salário mínimo. E aí ele foi, apareceu na televisão, o site bombou pra caramba, eu ganhei o dinheirinho, aí depois aconteceu aí o fato. Ele apareceu na TV duas vezes. Não, uma ele vez não só. Te pagou. Não. E você colocou a seguinte mensagem. Putz, eu não lembro. Site fora do ar por falta de pagamento, alguma coisa assim. Eu coloquei depois que caiu os acesso, eu tirei do ar e coloquei. Exatamente. Mas não foi por sacanagem, não me pagou. E ele me sacaneava, ele falava, não, os caras do Sebrae me falaram que não é pra te pagar. Eu falei, ué, então tá bom. E aí, os caras do Sebrae, que ele ia lá no Sebrae de... É, devia falar que não era pra pagar ele. Empreendedorismo, coisa assim. Ele vai chegar e falar pra polícia, os caras do Sebrae que mandaram comer a criança. Provavelmente. Aí, um dia, eu tio Guedes dando um rolê. Ah, mano, e o tio Patinhas, cara? O tio Guedes, você não ficou sabendo? O quê? O cara foi preso, mano. Por quê, cara? Porque ele comeu a filha dele, cara. Caralho, mano. Aí, mano... Mas quantos anos tem a filha dele? Acho que era 10 ou 12. Exatamente. Alguém me contou isso. Não, você viu que o cara foi preso? É por isso, isso, isso. Eu falei, nossa. Que aquele horror. Cara que vendia pastel lá na... O quê? Caralho, o pastel véio. De chocolate, você lembra? Eu lembro. Tá preso, deve estar preso. Você devia mudar o aviso do site lá. Site tirado do fora do ar, porque o cara estuprou a filha. É, fim. E botar uma foto dele, assim, grandona. Com pastel puta, na cara. Com pastel. Caraca. Você tem histórias mediúnicas também, não tem? Não tenho. Tem, cara. Tem. Você tem. Não, aquele dia na casa do cavalo, bagulho se debatendo lá. Então, não é minha, cara. Mas você viu. Eu vi. Mas você também viu. Eu vi coisa sua também, você falando, assim, prevendo o futuro e tal. Qual? Eu previ o futuro? Ah, na Noite de Fogos. Caraca, velho. Na Noite de Fogos. Não, no dia anterior. Desse podcast, é verdade, dia anterior. Eu tô aprendendo muita coisa sobre mim que eu não lembrava, cara. Não, dia que a gente viajou pra Jacareí, eu, você e o Rafael. Fomos dormir na casa da minha avó. Oh! Eu acordo no meio da madrugada com alguém falando sozinho. Não, foi, mas teve a história antes. A gente parou no frango assado e jogou na Mega Sena. É. A gente parou no frango assado, jogou na Mega Sena, chegou moído na casa da sua avó e tava esperando o resultado da Mega Sena, atrasou no dia. Isso, aí a gente foi dormir. Nisso eu acordo de noite, assim, com alguém falando sozinho e tal. Eu falei, together, caralho, o que você tá fazendo? Ai, já foram três. Três o quê, cara? Tem que comprar o pão nosso cada dia. Você tá maluco, mano? aí ele falou alguma coisa lá e deitou e dormiu. Quando foi ver no dia seguinte, acertou três números na Mega Sena. É. Oh. Seu avô trouxe o bilhetinho lá, o papelzinho com os números, a gente foi ver. Tanto que a gente conferiu, eu falei, pô, acertei três. Depois que a gente foi se tocar. É. Porque você já tinha me contado que eu tinha falado antes de ver o resultado. E daí nessa noite teve... A gente não ganhou, mas teve show de fogos. Não, foi na outra. Foi na outra. Isso foi show de fogos. Isso foi muito engraçado. Não, cara, não. A gente tava dormindo todo mundo... Ele tava dormindo tudo no mesmo quarto. Ah, esse aí, tipo de fogos. Aí, de repente, eu acordei com alguém levantando e indo no banheiro. Não, detalhe, ele foi no banheiro. Longe, cara. Não, era longe. Era do lado. Não, ele foi naquele banheiro de lado. Do lado. Eu fui do lado. Tá ligado? Não, era mesmo assim. Tem parede, tem porta, sabe? Eu tava com a porta aberta. Aí ele foi, tal, beleza. E, de repente, começa a escutar. Brrr. Eu tava segurando, cara. Aí você vê que era aquele peido tímido, sabe? E o pior, eu já tava baixado na cama assim. Não, mas eu escutava lá do banheiro, esse filho da puta peidando, dando risada. Aí ele começou a escutar a gente dando risada, ele ligou o foda-se e começou. Faz isso. Parecia tudo. Que tava um dragão rugindo na casa. Isso, cara. Tudo é caralho. Culpa dos seus parentes. Que entope de Coca-Cola. Coca-Cola à vontade, cara. De latinha de 600ml, não é nem de 2 litros. Não, eu tava cheio foi... de gás. Nossa. O cara tava cheio de gás. Não, realmente ele... Esse dia foi tenso, cara. Ele caprichou, cara. Porra. Não foi ninguém nada disso, abriu, né? A porta do banheiro no dia seguinte. Ele também... O Together também, ele saiu atrás de amigos imaginários uma vez. Amigo... É, verdade, a gente foi. Foi no mesmo dia do... Que você tava contando aí, do negócio que saiu batendo. É, verdade. No mesmo dia que a gente pegou a esfirra no Habib's 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Foi no mesmo dia que vocês tiraram foto com a coxinha? Foi. Foi. Que eu tenho foto, aquela foto com o braço cruzado na frente da coxinha. Caramba, mano. Foi tudo num dia só. Bizarro. A gente tava dormindo na casa do cavalo. Do cavalo. E o Aldo tava também. Tava não. Tava. O Aldo não é estuprador. Não. O Aldo tava se debatendo lá na frente. O Aldo que sumia e apareceu e sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. Não, não é assim. É que vocês não sabem. O que tava se debatendo na frente da casa era o Aldo que teve uma overdose e vocês não viram. Era o cabelo dele. E tem um detalhe maior que o Aldo, a gente conheceu ele num encontro espírita, cara. Caramba. Então, né? Ah, eu lembrei de uma história bacana. É pro Together falar as histórias, gente, não, que tá ali. Eu não lembro. Vocês vão contar a história do não, negócio. Não, agora eu quero que o Together conte a história, que a gente tava lá na casa que você morava, aqui perto, aliás. Isso. Tava eu, você, o Aldo e o cavalo preparando um comes e bebes. Sim. E de repente... Da janela, da cozinha, todos ouvem uma voz de bebê sendo estrangulado. Meu Deus. Do nada. Assim? Um bebê gritando. Exato. Como se estivesse arrancando a perna dele, sabe? Todo mundo olhou pra janela, um olhou pro outro e falou, que porra foi essa, cara? Aí a gente, todo mundo já ficou meio atencioso ali, meio apreensivo, né? Mas a gente continuou. Continuou. Aí, de repente, um animal, foi você ou foi o cavalo? O animal, acho que foi você. É, o cavalo tem mais nome fazer é gracinha. Eu vi alguma coisa na janela naquele dia. Sim, não, você viu, eu também. Mas depois foi fazer gracinha, depois do susto. Não, foi o cavalo. Foi o cavalo. Eu estava com uma tesoura na mão. Não sei fazendo o quê. A porra do cavalo me apaga a luz. Tipo, não tinha ninguém próximo à porta, né? A gente tava do outro lado da cozinha. O cavalo apaga a luz pra fazer graça. Eu não me arremesso a tesoura na direção da porta. De repente, caralho. Ele acende, cara. Fez um furo na porta do lado dele. Deu aquela afundada. Nossa. do lado dele. Não, mas dele. Nesse dia, depois de todo cagaço, a gente nem comeu lá, eu acho, né? Não, a gente saiu. A gente foi embora. É. Também. A coisa foi tenso, bruta, cara. Vocês são perseguidos pelo diabo, hein? Somos. Sim, Somos. O bom é que o diabo não é mais forte que a sua vontade de comer esfirra, né? Né? Não, esse dia foi, cara. A gente foi sair, deixou os dois dormindo. Não, primeiro cara. A gente procurou alguma coisa em Matão. Não, a gente tava pensando onde é que a gente ia, não tinha nada. É. A gente, aí, vamos sair, vamos. Aí teve o fato do negócio que a gente tava saindo, a gente voltou os dois correndo, pegando vassoura, cara. O negócio começou a se debater, parecia um círculo, um disco voador com um morcego embaixo. A gente deixou até aberto aquela portinha lá. Deixou. Aí a gente saiu. Mas o que que era que tava se debatendo? Sumiu. A gente voltou, pegou o negócio, voltou, não tinha nada lá. Exatamente. Pegou um cabo de vassoura pra ver o que era, não tinha nada lá. Aí a gente falou, vamos sair, vamos. A gente pegou o carro e começou a dar um rolê, procurar alguma coisa pra comer. Era umas 3 da manhã, a gente tava com fome. Com fome ou com cagaço? Não, os dois, cara. Já tinha cagado tudo, deu fome. Aí não, porque a casa do cavalo era meio propício pra acontecer coisa do diabo, né, cara? Qual das casas que era? Ah, na frente daquela escola lá. É. Ah, tá, do lado 0 grau lá. Isso. É, era meio estranho. Aí a gente foi parar Araquara. Paramos em Bueno, 3:30 da manhã pra tirar foto com a coxinha. Detalhe, naquele dia chegou, tava eu e você em Bueno, chegou um maluco na gente falando que conhecia os caras do Pânico e sei lá o quê. Você lembra dessa fita? Caraca, é velho. Que ele começou a mostrar umas fotos pra gente no celular. Lembrei agora. E a gente começou a procurar câmera nesse momento. Exato. Que falou, mano, não é possível, cara. É pegadinha. Pô, mas do 3 horas da manhã os caras fazendo pegadinha. Cara. Não, porque eu conheço o Alvesgo, Bolinha e tal. Falando, tá ligado? Ele abordou vocês assim. É, cara. 3:30 da manhã, nós tirando foto com a... E o celular dele era um pedaço de madeira. Não, pior que ele mostrou a foto dele com os caras, sabe? Tinha foto mesmo. Caralho. E a gente ficou procurando câmera, ele né? Ele tava bêbado. Porra, velho. Eu não sei se ele tava ali. Pegadinha essa porra, né? Você não sabe se ele existe, né? É, não sei se era real. Mas ele parecia que tava lá. A gente foi comprar coxinha esfirra no Habib's. Eu ainda tirei foto, né? Parou pra comer esfirra no centro, naquela rua que eles tinham feito os bancos de madeira lá, aumentado a rua. Ah, sei. A gente ficou sentado e eu tirei foto abraçado com meu amigo invisível. Imaginário. É, meu amigo imaginário. Tem foto de tudo. Tem foto. Isso que é o melhor, cara. Mas aí, tempos depois, o que aconteceu na sua vida? Bom, final do ano passado... Não, calma. Não vamos calma, chegar vamos nisso. Vamos voltar, peraí. Antes ainda. Você nem foi pra São Carlos ainda? Nossa, tem São Carlos. O que você fez em São Carlos? Em São Carlos eu fui trabalhar. Na verdade, eu fui pra... Você quer contar a fase negra da sua vida? Que você foi noivo? Contar que você chegava em casa, tinha cola quente em cima da cama inteira e tal. Ué? Isso aí eu não lembro não, cara. Mas não vai falar que tem foto não, que eu não quero não, ver. Não, só era difícil passar pela porta. Né? Então, aí eu tava num relacionamento de 7 anos. Caraca. Durou 7 anos mudou e meio. Mudou pra lá, né, mano? Eu mudei pra lá, morei 2 anos e meio junto em São Carlos. A gente morou num apartamento primeiro. Aí depois a gente foi expulso do apartamento. Prima do HJ, né? É, não precisa falar isso. O HJ já apareceu no podcast, né? Hoje já. Airsoft, né? Não, ele falou um e-mail uma vez. É verdade. É, exatamente. Aí a gente morou, foi expulso do apartamento. A gente procurou uma casa e foi morar lá pra levar meu cachorro. Já que... Assessor expulso por causa do cachorro. Não, não. A gente foi expulso porque o prédio foi vendido. Aí o dono reformou tudo. Era o Max mesmo. Era o Max mesmo. O Max. Aí o cara arrebentou tudo lá. Tipo, aí ele mandou embora. O bom é que a gente não precisou pintar, não precisou fazer nada lá. Sim. Só entregar. Na verdade, eu arrancava as coisas da parede com... De sacanagem. Eu tinha feito aqueles... Não, não de sacanagem. Os caras estavam quebrando tudo. Eles arrancaram todo o concreto da parede e colocaram de novo. O cara tinha dinheiro pra gastar. Aí eu mudei pra uma casa que tinha, parecia uma floresta. Tinha árvore até de abil, cara. Eu não sabia o que era aquele negócio. Tinha medo de comer. Pra caramba. Abil, cara. Abil não conheço. Cara, tem gosto de danoninho. Você corta ele no meio, tem uma com caroço. Você arranca o caroço, fica... Parece danoninho. Você arranca o caroço e chupa. É a fruta mais gostosa. Você come de colherzinha. Ô, louco. Parece danoninho. É muito bom. Que da hora. É muito massa. Eu não conheci, eu fiquei com medo. Até que um dia, tipo, um mês depois que eu tava morando na casa, passou uma mulher lá na frente. Nossa, você pode me dar uns abil? Eu falei, ah, é abil? Aí eu, tipo, a mulher comeu a fruta na minha frente. Picas ainda, né? Tipo, você pegou e abil. Abriu o portão, aí ela pegou abil e comeu. Aí depois que eu fui comer. É bom pra cacete, cara. Caralho. É, aí... Aí veio o pé. Aí aconteceu as coisas da vida aí, né? No final do ano passado. Aí você voltou pra Matão. No final do ano passado? No final do ano passado. É, na verdade foi no meio do ano. Que foi quando eu... Foi no ano passado. Foi na época do Pokémon GO, mano. Foi depois, já foi tava. O Pokémon já tava. Não, foi quando começou o Pokémon GO. Foi entre o meio e final do ano, então. Né? Foi mais pro final, foi lá pra agosto. É, foi em agosto. É, porque eu lembro que a gente tava lá na praça e apareceu o Together lá, pegando um Pokémon, tá, beleza, não sei o que, eu tô solteiro, sabe? É verdade, foi bem assim, tipo, ah, não, não sei o que lá, não tô trabalhando. Ah, esse Pokémon que legal, eu tô solteiro, mas olha esse outro aqui, tipo, foi bem assim. Tá, cansei de muito sexo em casa e tal, nunca participava. O que, que você tá falando? Olha esse Pokémon, puta. Porra. Isso aí foi sacanagem. Não vamos falar da... Esse nome vai ter que... Nome pronunciado por pato é difícil de entender, né? É, mas e aí, então... De repente, não, mas começou... aí aconteceu, não. Foi calma, foi duas desgraças ao mesmo tempo. Não teve só uma. Eu estava de boa, né? Aí eu perdi, tipo, acabou o relacionamento. Uhum. E eu perdi o emprego. Junto, praticamente. Eita, cuzão. Eu estava trabalhando em Araraquara. Carteira assinada, tudo. Por causa da Dilma lá, que saiu. É, mas você estava trabalhando no América. Lá, né? Não. Não foi na América? Não, não. Foi algum... não foi um prédio? Não. Era um prédio próprio afastado perto do Cristo, só que na frente, não atrás. Ah, eu fazia um programa na frente do Cristo, não atrás do Cristo. Se fizesse ninguém programa... vai entender. É, o pessoal de Araraquara vai entender muito bem. Eu fazia programa na frente. Vamos explicar aí pros ouvintes que lá era agora tem um Cristo que o povo fala, não, daqui pra frente eu tomo conta, daqui pra trás, foda-se. E atrás do Cristo é só um puteiro. É uma rua de puteiro. É uma porrada de puteiro. Uma rua de puteiro. Uma vez eu fui num encontro de motoclube lá, que tinha um cara de um motoclube que, vamos lá na sede e tal, beleza, vou fazer uma comida pra vocês. Uhum. E realmente, fez um feijão gordo foda lá. Mas era um puteirão, cara. Caraca. As putas tudo lá junto. Eu já toquei pra lá do puteiro, cara. Já toquei o puteiro pra lá do puteiro. Você já tocou no puteiro? Não, eu já toquei pra lá do puteiro, cara. Você ganhou dinheiro pra tocar no puteiro? Não. É bastante puteiro que ganhou tem lá. Puta. Não, mas tinha camarim, água quente, então tá camarim bom. De puta? É. Aqueles camarim de puta, você sabe o que que é, né? Não. É aquele negócio do carro lá, que você abaixa pra proteger do sol quando tem lâmpada e espelho. É camarim de puta que ele chama. E aí, então, né, você fazia programa pra frente do Cristo e não pra trás, né? É, eu fazia programa na frente do Cristo. E aí eu tava trabalhando lá. Logo que eu entrei, cara, eu fiquei um mês sem fazer nada. Falei, pô, estranho. Porque a empresa só mexia com projeto público do governo. Eu trabalhei pro Mac, pra Anatel. Caraca. E pra ANAC. Trabalhou pro McDonald's fazendo fritas, tá ligado? Era pro Enem. Eu trabalhei pro... Ano passado. Ah, você podia vender gabarito? Coisa? Não, não podia, não posso falar. É. Aí, não posso falar o que eu fazia. Né? Mas aí, tipo, por causa do... Quando a Dilma saiu lá, teve aí o impeachment, rodou, né? Aí o Chico Rei, que entrou no lugar dela lá, cortou de 20% a 50% de todos os projetos. Caralho. Foi mandado 90%, depois mais 60%. Foi mandando gente embora. Na última leva eu fui. Porra. Se aí me mandaram embora e foi, bateu as datas, né? Coincidentemente. Você chegou mais cedo em casa? Não, eu já não tava lá. O nego pulando já. Já tinha acontecido, já tinha visto isso antes. Ah. Já tinha visto isso antes. Que dó. Mas aí entrou na sua vida o Tinder. Ixi. Nossa. Isso aí eu não sei de nada. E aí era não, só cara. sim, match, né? Match. De tanto meter, meteu, né? Enfim. Aí, posteriormente, começou a fazer Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Voltei pro Muay Thai, né? Eu já tinha de feito. De onde veio essa ideia de vou fazer Muay Thai? Há um bom tempo atrás, uns 4 anos, eu já tinha feito Muay Thai. Eu tinha perdido em 3 meses 15 quilos. Só que aí eu parei, que eu troquei de emprego e tal, parei, não voltei a fazer Muay Thai, eu ganhei tudo de novo e mais um pouquinho, né? Já que é pra ganhar, vou ganhar direito. Aí eu cheguei no meu maior peso que eu tava. Eu cheguei a pesar 128,5 kg. Caralho. Tava roliço. Tava gordo pra caralho. Tava. E aí eu voltei pro Muay Thai, né? Eu falei, vou cuidar de mim um pouco, né? Comecei a ter pressão, problema com pressão alta, dor de cabeça quase todos os dias, por causa da pressão alta. Todo dia mesmo. Uhum. Tinha que tomar remédio, senão era dor de cabeça todo dia. Aí eu voltei pra fazer o Muay Thai. Mas aí, entre Tinder e Muay Thai. O quê? Você falou, Não, nem agora falei. Agora a gente vai entrar num ponto. Eu nem falei, não. Foi mais estranho ainda, né? Porque como eu gostava de Muay Thai. Não, deixa eu falar uma coisa antes. Eu tava de boa num bar tomando a cerveja e tal. Chega o Together, aparece, senta do meu lado, pede a bebida mais forte de todas, que era o Schweppes. Citrus. Aí virou, cara, o quê? Tô pensando em ir pra Tailândia, vamos? Eu, pronto. Ai, filha da puta, já vai querer comer traveco, mano. Como assim? Oh, meu Deus. E daí, Together colocou sua mochilinha nas costas e falou, vou ver qual é essa de Ladyboy. Esse Tinder está me falando muito sobre Ladyboy. Vou atrás de Ladyboy. Assinei Lady Tinder Boy. Premium. Ladyboy. Ladyboy. E eu aprovei muito Ladyboy. Eu quero ver qual é esse de Ladyboy. Ladyboy. E aí você chegou na Tailândia. Eu cheguei. Não, mas é engraçado ainda uma antes da Tailândia. Uma viagem para se encontrar. Teve uma coisinha antes ainda. Eu já tinha pesquisado sobre a Tailândia. Eu sabia que lá era barato e era bonito. Só que, tipo... E eu nunca tive férias na minha vida. Porque eu sempre trabalhei. pô, são bonitos, né? São. Você gostou de todos. Sim. E eu esqueci o do suede. Por quê? Foi mal, suede. Ia trazer uma encomenda que você pediu. Ah, foi mal, cara. Poxa. Eu lembro que quando você tava no Tinder da Tailândia, a gente olhava, isso daí é Ladyboy. Daí ia ver, não era. Não, isso daí não é Ladyboy. Ia ver, era. Era. É meio complicado, cara. E daí a gente começou, Ladyboy, Ladyboy. E o Ladyboy significava match, tá ligado? Ladyboy, Ladyboy. Tudo significa Ladyboy hoje. Tudo. Pô, aí eu tava, tipo, já tinha pesquisado, sabia que era legal, que eu queria treinar Muay Thai lá, né? Mas aí eu parei. É porque lá é a terra do Muay Thai. É, a terra, né, do Muay Thai. Eu parei de pesquisar, fazia tempo já. Aí de repente me veio lá aquele aplicativo, não vou falar que eu não quero fazer propaganda de graça. Aqui se pagar, eu falo. Apareceu aquele de passagens. É, aquele de passagens, mas não tem passagens no nome. Ah, não é do Airbnb? Não. Aí apareceu lá promoção pra Tailândia. Eu falei, eita. Aí eu abri, tava barato pra caramba, metade do preço do que tá hoje. Eu falei, eu vou comprar. Aí isso era em dia 5 de janeiro, não, dia 4 de janeiro. Aí eu pesquisei, e eu falei, caramba, eu vou. Aí eu falei, não vou comprar hoje. Eu vou dormir agora, que era de noite. Se amanhã tiver o mesmo preço, eu compro. Eu falei. Ah, o Decolar. Não, também não é. Não? Mano. Hotel Urbano. Eu lembro, eu não vou que falar. A gente tava, cara, sentado... Eu falando que não quero, vocês estão fazendo de todo mundo, cara. Eu não vou fazer propaganda paga do Melhores Destinos. Aí... Propaganda do quê? Do Melhores Destinos. Ah, tá. Não, ia falar que eu lembro que a gente tava sentado tudo lá fora de casa, você falou que ia viajar mesmo, a gente ficou tipo... Então, caramba, mas você lembra mesmo o bagulho? Bom, então eu falei, não, se amanhã tiver o mesmo preço, eu compro essa merda. Acordei no outro dia de manhã, tava o mesmo preço. Aí o que que eu fiz? Eu falei, eu vou comprar. Eu falei, mas quando que eu vou? Tipo, era 5 de janeiro. Eu falei, porra, fevereiro já tá aí, né? Vou em março, então. Aí eu falei, ó, vou em março. Quanto tempo eu vou ficar? Aí eu busquei no Google, quanto tempo dura um visto do brasileiro? Nossa. 3 meses. Então eu vou ficar 3 meses. Aí eu comprei a passagem. Ficou até o visto... Fiquei. Aí eu falei, mãe, vou pra Tailândia. Olha isso, quando você chegou lá no aeroporto internacional de Bangkok. Bangkok. Bangkok. Qual foi sua primeira impressão sobre a Tailândia? Não, primeiro, depois você pesquisa Bangkok, não é o nome da cidade. E vê o nome da cidade mesmo e coloca aqui pra você ver. Acho que fica uns 20 segundos falando o nome da cidade. Caralho. Não, é diferente. É porque eles pensam assim, porra, tem traveco pra caralho. Quem a gente vai colocar? Bangkok. É, foi isso aí mesmo. E qual foi a sua pergunta que eu já esqueci? Qual foi a sua primeira impressão quando você aterrissou em Bangkok? É, primeiro que eu tava maluco com o Batman do avião, né? Eu nunca tinha viajado de avião e foi 26 horas de viagem. Cara, deixou a cara no avião. Teve alguma aventura bacana no avião? Alguém cagou e fedeu o avião inteiro? Não, cara. Eu tenho uma coisa, mas é meio preconceito, né? Quanto aí a gente corta? Não, mas você ficou na classe animal. Hã? Ficou na classe animal. Sim, eu fui com os cachorros. Sim. Quanto aí a gente corta? Com os cachorros e com os macacos, né? É, não, porque assim, eu... Como, não sei se vocês repararam, eu falei que a passagem foi barata. Sim. O nome da companhia aérea, assim, tipo, eu não conhecia. Ethiopian Airlines. Eita, eu não conhecia. Eu pesquisei e falaram que era boa, de acordo com o preço. Aí eu, pá, vamos, né? Aí, você entrou, só tinha aqueles... Tava da hora, tava tranquilo aqui, saiu do Brasil. Aí fez a primeira parada em Lomé. Em Togo. Lomé. É. Togo. Em Togo. Em Togo. Ela parou lá. Aí, tipo, não saiu do avião. Foi uma hora, entrou gente e saiu gente. O problema já foi aí. Os que saiu, beleza, mas que entrou, cara, tipo, não sabia o que era banho, acho que há algum tempo, cara. Nossa. É, o pessoal fala, é sério, que nesses voos, falava, eles pegam um bom ar meio que industrial. Eles jogam bom, é eles uma bomba. Puxam, é umas granadas eles de bom puxam ar. Um pininho, caralho, assim, e joga. É uma granada de bom ar que eles jogam. Capotando pelo avião, soltando bom ar pra tudo que é lado. Graças a Deus, eu tava sentado na frente, tipo, bem na frente mesmo, e, tipo, foram tudo pra trás. Mas, cara, cada um que passava era um aroma diferente. É sério, não é zoeira, cara. Dava pra você respirar o ar da primeira classe ali, né? Muito ruim, é. Eu tava com o peidinho ali da caviar. Cara, se você quisesse que melhorasse o cheiro, era só pra caralho, né? Era. Melhorava, nossa, cara. Nossa, pesado. Não, é sério. Não, mas o pior é que é de verdade mesmo. Aí depois parou na Etiópia, né, que é o hub principal dele. Sim. Só que aí eu desci e fiquei 3 horas e meia num lugar que eles chamam de aeroporto. Mas era tipo uma rodoviária. Não, mas é tipo a casa do Suede. Era uma rodoviária, cara. Essa coisa. Caraca, foi tão engraçado assim. Caraca, velho. Era praticamente a casa do Suede, a rodoviária. Caralho, o aeroporto. Pê. Aí eu fiquei 3 horas e meia lá. Graças a Deus que na ida... Nossa, ainda teve um cara que eu conheci você que era comeu famoso, alguma cara. Alguma coisa por lá? Só pra saber. Não, tava com um avião. Só. Eu comi no avião, que, pra caralho. Qual foi a comida no avião? Ladyboy. Cara, não tinha Ladyboy. Ladyboy. Eu falei que era a palavra mais ouvida do cast, vai ser. Não, mas isso tudo... de agora... Por enquanto... O que que vai entrar? A partir de onde vai entrar? só tirar a parte dos dá pra entrar algumas coisas que ele fala. Eu acho que é só por pato pra caralho aí. Pato. Nossa senhora. Deixa uns 5 segundos de pato, assim. Vou até colocar o pato do Apocalipse no canto da capa, assim. Caralho. Tem que variar um pouco, colocar uns dinossauros também. É, bode. Voltar o bode, colocar... Boga? Elefante. Não. Bom, a comida era normal, cara. Era arroz com... Normalmente era só um arroz com alguma carne. Ou peixe, ou frango, ou bife mesmo. É, até... Sim, mesmo não é fácil. Não, não. Não, mas cara, cara, tá aqui, tá lá, difícil. Era isso. Tá difícil. Não, não, não. Falaram que ia morrer. Só mudava o tempero pra lá. É porque arroz com carne. Mas é porque pagou caro, né? Então eles se importavam com a comida. Essa parte da comida ia entrar? Então, a Ethiopia Airlines, a gente pode entrar, né? Falando pô, da fome. Não, a Ethiopia Airlines, tipo, falando da fome. Não, mas é real, cara. Jeito, todo mundo comenta isso no... Então. Do cheiro. Fechou, o cheiro é real. Não, mas é o cheiro da comida? Mas é o jeito não, que das pessoas. O jeito que falou não é bom deixar, não. Não, mas aí você parou em Bangkok. Aí eu desci em Bangkok. E a sua primeira visão foi da... Dos Lady Boys. Não, foi do aeroporto. Da hora. Mas lá é tipo um São Paulo, né? Não é... Cara, é melhor... Não é São Paulo. São Paulo é... Ficou pra trás. Cara, Bangkok é muito moderno. É muito moderno mesmo. Congonhas é zoado, é né, bonito, cara? O aeroporto, a cidade. A cidade é muito melhor que São Paulo. O centro de Bangkok, cara, deixa São Paulo no chinelo, cara. Eu lembro que... Qualquer região de São Paulo, você pode pôr paulista, pode pegar qualquer região de São Paulo, fica no chinelo pro centro de Bangkok. Eu lembro que você ia, tipo, em 3 shopping diferentes em menos de 2 minutos. Sim, você atravessava a rua, andando por dentro. Eu ia passando por dentro. É lá que tem umas leis bem pesadas pro pessoal que suja a rua, essas coisas? Não. Não, não, não é lá não. Lá tem, é bem suja a rua. Não, acho que é Mianmar que tem isso. Na Austrália também. Mas lá não. Lá é bem suja. É até fedido. A rua, você vai passando uma miscelânea de cheiro diferente. O pessoal mija na rua mesmo. Mija. Sério? Sério. Você tá andando assim no meio do dia, não, de repente tá lá nego assim com o pintão pra fora. Não tanto. Pintão assim. Não, pintinho, porque é que lá de noite a rua é balada praticamente, né? Oi? É que lá de noite a rua é balada praticamente. Tem uns malucos mija na rua mesmo. É, mas é fedido, cara. Tem cheiro de mijo. Você vê o formato do mijo no chão recente. Nunca vi ninguém mijando, mas é fedido lá. Ele agachou, colocou o dedo assim no mijo. Deu aquela cheirada. Que sentiu. Bateu na ponta da língua. Olha, realmente, igual no Water Jet Channel lá, que o cara lambe tudo e fala: ah, isso aqui é madeira mesmo. Ele foi lá e lambeu no chão. Isso aqui é mijo mesmo. Nossa. É isso aí. Mas aí, conta pra gente qual foi o maior choque lá, cultural principalmente. Na hora que chegou? É. Ou no geral? No geral, primeiro. Choque cultural. É. Cara, foi a segurança, sério mesmo. Eu fiquei, porque tipo, é um país mais pobre que o Brasil. Sim. E o Brasil tá tudo ferrado aqui, negócio de segurança. Sim. Cara, eu andava a hora que eu quisesse com o celular na mão, dando piruleta, jogando dinheiro pra cima. Os caixas eletrônicos é na rua, cara. Ele foi milionário, né? Os caixas eletrônicos é na boca da rua, você saca? Tem nego sacando 2, 3 horas da manhã, tipo, tudo fechado, só um caixa eletrônico no meio da calçada. E ninguém vai, saca dinheiro. Ninguém fala nada. Nada, nada, absolutamente nada. Eu morei em lugares afastados. Consequentemente, a educação lá também. Educação também. O pessoal é muito amigável. É, você vê o contrário, igual aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, teve aquele tempo que a polícia entrou de greve. É. Tinha até pastor evangélico saqueando loja. Sim. Caraca. Não, mas é foda, né? Só mudou o ramo do porque roubo. Pensa, o cara não teve nem cara de pau de colocar uma máscara ou alguma coisa assim pra tampar das câmeras. E apareceu lá bonitão no vídeo lá, o pastorzão andando com a televisão na mão. É terceiro mundo e os mercados têm aquele caixa que tem nos países de primeiro mundo que você passa suas compras também. É, isso aí é coisa que você, nesse caso, lá. Você percebe que não é nem questão de ser país terceiro mundo. É porque lá funciona, né? Lá não é comandado por fila da puta pra caralho. É um cara só que manda em tudo lá, né? É o rei. É, então, mas ele tá fazendo direito. Sim. E aí no começo a gente via no seu Facebook que você postava bastante foto de shopping. Exato. E todas as fotos que o Together postava. Sim. Tinha um comentário Ladyboy. Hashtag não Ladyboy. Eu acho que foi. Acho que quase todas as fotos, né, tiveram comentários Ladyboy. Até de uma hora que eu cansei. Teve. Era hashtag. Hashtag Ladyboy. Hashtag Ladyboy. Todo comentário. Porque, tipo, qualquer pessoa no mundo que colocasse hashtag Ladyboy e clicasse, poderia encontrar as postagens exatamente. Do exatamente. Inclusive, quando eu postei uma foto com uma menina. Eu. Da Tailândia. Primeira coisa que eu fiz foi: Ladyboy. Por que seu amigo falou que eu sou Ladyboy? Puta que pariu. Eu não sou ladyboy. Eu falei, eu sei. Mas é que não tem jeito. Não tem, eu não tenho como controlar. São forças da natureza. Vai, a gente já vai chegar na sua quase AIDS lá. Qual foi... Fora os shoppings, né? Qual foi o seu primeiro rolê foda lá, assim? Eu cheguei... que eu tava com medo do jet lag. Então eu cheguei 1h30 da tarde. Eu fui pro meu hostel de... Tudo de transporte público, né? Sim. Que eu tava fazendo tudo sem pegar táxi, nem Uber, nem nada. Eu fui de transporte público, de metrô. Cheguei no hostel, joguei minhas mochilas lá dentro e falei, agora eu preciso sair. Senão eu vou dormir aqui, eu vou morrer e vai foder tudo o horário. 1, 2 horas da tarde. Aí eu peguei e fui dar rolê. Eu peguei o metrô, desci numa estação e fui andando. Tipo, sem saber onde é que eu tava. Aí eu parei numa região cheia de shopping também e fui dar rolê em shopping. Minha primeira semana foi conhecer o centro de Bangkok. Sim. Eu conheci todos os shoppings lá. Ia de a pé, entrando em... Eu parava numa estação de metrô e ia, cercava ela andando de a pé. Só interromper um segundo. Você tinha falado que você conheceu alguém famoso no voo? No voo. Famoso assim, tipo... A gente parou no aeroporto e eu desci com um casal lá. Eles estavam atrás de mim sentado. A gente ficou conversando. Começou a chegar um monte de gente. Ficou uns 9 brasileiros conversando. Aí o cara era o... Eu não conhecia. Tipo, eu lembrava, eu olhava pra ele, eu sabia que conhecia ele. Ele era o cara que participou do No Limite. Do... Chama Marcelo Cebola. Caralho, esse cara lembrou do maluco. No Limite. Nossa, no Limite, cara. Lembrei, cara. Eu olhava, tipo, uma coisa que eu lembrar de BBB. Eu não sabia. Que eu olhava pra ele e falava, cara, eu já vi esse cara antes. Caralho, você lembrou do maluco do No Limite, cara. Ele devia ser um dos primeiros, porque o ele primeiro assisti. Ele comeu os Lady Body? Não lembro, cara. Não perguntei pra ele. Se quiser, eu falo. Ele comeu os Lady Body. Os Lady Body. Puta merda. Tá, aí voltando. Você foi dar um rolê ali. Isso. Aí não tive problema com jet lag, graças a Deus. E essa primeira semana eu fiquei só ali. Porque eu tava aguardando que uma menina que eu tinha conversado aqui de um grupo no Brasil, do Rio de Janeiro, a gente ia fazer um roteiro junto lá. Você deu uma pompoiada, não? Não. Não, cara. Não. É, veio todo do backup. Era Ladyboy? Não, cara. Okay. Era daqui. Se fosse, era traveco. É, verdade. É que é traveco, né? E aí você foi dar um rolê? É, eu fiquei essa semana inteira dando rolê de novo. Com ela também? Não, não. Aí a gente foi fazer o ser turista de verdade, né? Porque eu não tava sendo turista na Tailândia. Eu era praticamente um local. Aí a gente foi visitar os templos, foi pra rua do... Que foi quando você masturbou o monge. Não. Não, masturbação de monge foi no final, né? É, foi no final, verdade. Foi, eu ganhei até o brinde. Essencial. Ganhei até o brinde pela masturbação do monge. Caraca, eu quero masturbar um monge. Só porque eu ganhei a pulseira e minha mão tava na frente pro... Sua mão tava na altura do pepi dele. Cara, era a direção da câmera, velho. Eu tinha que pôr a mão pra frente pra ele amarrar a pulseira. O Pedro é fotógrafo, o ângulo tem a ver? Não, né? Eu vou abandonar tudo que eu aprendi de fotografia. Não, não tem nada a ver. Você tava pegando o pinto do monge mesmo. Ah, beleza. E aí você foi dar um rolê com sua mina, pra onde vocês foram? A gente ficou em Bangkok 4 dias, a gente foi pra Khaosan Road. Só uma pergunta, você vai mostrar esse podcast pra ela? Não. Não? Não. Então tá bom, você comeu ela? Não. É, eu perguntei se ele deu uma pupunhada. Não, a gente tem que perguntar isso aí a cada menina que ele... É, exatamente. Não. E aí a gente foi, ficou nessa Khaosan Road, que é a rua mais famosa, lá é a Rua dos Mochileiros. Uh-huh. Todo dia tem balada até duas da manhã, sei lá. E a gente ficou lá e foi visitando de dia, visitava os templos, fazia todo o turismo da Tailândia que tem pra lá. Sim. E aí a noite era balada todo dia. Aí depois disso daí a gente foi descer pra... Foi subir pro norte. Aí a gente pegou um trem noturno pra subir pra Chiang Mai. Você trombou uns russos lá, né? Russo foi no final. É. Foi no meio, quer dizer, na academia. É. Me traduz isso daqui, por favor. Привет, меня зовут Абдул, я из России, Локомотив One says. Good, very good. Ele falou alguma coisa do Locomotiva. É. Eu ouço Locomotiva 26 na Rússia. Não que eu entenda, é porque eu tava do lado e eu que pedi pra ele falar isso. Não, só brincadeira. Só repetindo, você não pediu nada. Não pedi, cara. Você não pediu nada. O que que eu pedi? Só repetindo aqui. Привет, меня зовут Абдул, я из России, Локомотив One says. Good, very good. E ainda tem inglês no final. É, cara. Eu escutei o áudio tocando o hino da Rússia na mente, tá ligado? Mas aí, esse russo, ele tem muitas armas e toma vodka o tempo inteiro? Não, cara. Não é russo. Ele não é russo e se eu te falar agora vai... Nossa, agora vai ter que cortar tudo. Isso aqui. Ele é muslim. Oh, alô, Akbar! Caralho, o muçulmano escuta a gente, cara. Ele é muslim, ele tem 22 anos, ele é virgem e tá esperando fazer... Não, 23 anos, ele tá esperando fazer 24 pra ir casaca. Adoramos Maomé, adoramos muçulmanos, adoramos Alá. Ele não come porco e ele não bebe álcool. A gente não gosta de porco nem de álcool. Ele não come porco, então eu não vou perguntar se vocês transaram, porque a resposta é não. Mas aí, partindo ali dos rolês que você tava dando com a menina, você foi pra rua da balada. Isso, a gente foi pra rua da balada. Depois eu fui de trem noturno. É um trem que eles montam uma cama pra você dormir. Que é à noite, pelo nome, né? E aí a gente foi pro norte. Que lá é uma cidade mais histórica, assim, mais reservada lá da Tailândia. Não é tanta putaria, que nem Bangkok. O trem noturno, ele se teletransporta, né? Não. Não? Ele vai andando, é eu que durmo mesmo. É, confundi. Que aconteceu agora? Eu não sei, velho. Noturno, vocês não conhecem o noturno? Noturno do X-Men, cara. X-Men, o noturno do X-Men. Verdade, o noturno do X-Men é russo, né, cara? Também, mano. Hein? Meu Deus. Ele escuta o locomotivo. Aí você descobre que ele é muslim. Ah, e o mais legal disso daí foi passar o ano novo tailandês lá. Foi a mudança de ano, a gente foi pra 2560. É porque... Sim, qualquer coisa que vocês quiserem saber do futuro. Ele me mostrou uma foto do futuro que ele saiu no jornal. Eu saí do jornal de 2560. A carinha dele assim, o ano bem em cima da cabeça dele assim, 2560. Eu falei, porque vários países da Ásia não seguem o mesmo calendário que a gente, né? Sim. E a virada do ano lá é uma guerra de água em todas as cidades, em todos os lugares. E você participou várias mulheres de blusas brancas. Exato. Você participou dessa guerra. Eu participei. Eu vi fotos e vídeos. Eu comprei uma bazuca praticamente, a arma mais forte. Quantas minas você comeu nessa semana? O quê? Quantas meninas você deu uma pompunhada nesse momento? Aí, números assim é meio estranho ficar falando, cara. Por que é estranho? Sei lá, cara. Não é muito legal, não. Mais que 10? Vamos conversar um pouco. O que aconteceu mais lá? Mais meninas ou mais ladyboys? Só meninas, cara. Mais, nada mais de ladyboys. Não precisa mentir aqui, pô. Não, vamos conversar. Cara, é igual eu sempre falei. Ir pra Tailândia e não comer um ladyboy é a mesma coisa que ir pros Estados Unidos e não promover uma matança no meio da rua ou numa escola. Então, cara. Quando eu for pros Estados Unidos, eu não vou promover uma matança na rua, no meio das escolas e etc. Então tá. Ó, eu vou editar isso. Alternativa A, menos que 10. Não vai editar, alternativa, cara. B, vou editar, juro. Não vai. Alternativa B, mais do que 10. Peraí, alternativa em qual? No sentido geral ou... Sua durante resposta. A viagem inteira. Comer mulher. Não, na viagem inteira. É, vamos lá. Caralho, de novo. Você vai falar a letra, eu vou censurar os números, só não, a gente não, vai saber. Eu acho resposta que dele. Não, mas, cara, é a resposta, número a resposta foda, cara, ele vai poder falar. Aí é que tá. Só acho que é as pessoas só vão escutar A, B ou C. Essa que é a questão. Não, ou você pode censurar a resposta. Que aí as pessoas vão saber. Eu acho que é melhor, porque as pessoas vão saber quantas. A, menos que 10. A gente podia conversar um pouco sobre nacionalidades em vez de falar número. Não. B. Mais do que 10. C, menos que 20. Ou D, mais do que 20. Cara, eu vou na pra não ficar menos. Eu tenho que ir pra Tailândia. Eu vou na cara. Pepi secou. Não. Chegou aqui a bater punheta, soprava. Eu, igual eu falei pra ele, chegou no final e as meninas perguntaram, por que você peida pelo pinto? Sacanagem. É o que você queria falar de nacionalidades? Não, nada, já que já falou. Vamos falar de nacionalidades. Alternativa A. Não, tem que falar nacionalidades. É, de uma a duas nacionalidades diferentes. Não, é legal. Você quer as nacionalidades mesmo. Fala, fala. Escolhe uma nacionalidade, vamos ver. Alemanha. Caralho, mano. Fala uma nacionalidade. Alemã. Sim. Togo. Não, aí não, né? Caralho. Etiópia. Não. É... Brasil. Coreia do Norte. Sim. Muçulmana. Não, Coreia do Norte. Sim. Japão. Sim. Rússia. Coreia do Sul. Russo? Não. Não. Coreia do Sul? Não. Japão. França? Sim. Egito? Caralho, aquela francesa. Toma dúvida. França, sério que tem os pelos tudo? O quê? Francesa não sabe o que é gilete? Aquela lá sabia. Não sabia, assim, tipo, que dava pra arrancar tudo. Que tinha bolso e sovaco, né? Não. Que tinha o bigodão. Que mais? Ai. Americano? Sim. Americano? Ah, tá. Caralho, velho. Caribenha. Mexicano. O cara não. Foi lá, comeu um de mina, que tipo assim, muita gente não come na vida inteira. É, ele em 3 meses que tá lá, comeu bem mais do que eu comi na minha vida. Aí o Jovem Nerd vai lá, conhece o Sylvester Stallone e acha que zerou a vida. Não, o Jovem Nerd zerou a vida, o Together zerou o saco. Caralho. Isso aí é mentira. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui serve de currículo pro seu Tinder, velho. Currículo, mano. Cara. Põe o link lá do podcast no seu Tinder. Mas, ó, vai, vamos lá. Você foi pra Rua dos Baladas e tal. Saindo da Rua dos Baladas, você foi pra essa cidade mais... De trem noturno. De boa. E em relação à comida, cara, nesse tempo? comida ou é 8 ou é 80 lá. Mas você ficou meio com receio? Não, eu cheguei com o foda-se ligado já, porque eu tava do outro lado do mundo, eu não entendia nada que os caras falavam. E outra, boa parte de uma experiência numa viagem você tem que comer, né, cara? Cara, e a melhor comida era a comida da rua, e era mais barata, você não pagava nada, e era melhor. É famosinha pra comida de rua, né, cara? Eu pagava, eu comia em restaurante, em alguns lugares eu comia em restaurante, tipo, não era caro, era bem mais barato que aqui, mas era mais caro que na rua. Você tava falando que... A da rua era muito melhor. Que nos restaurantes que você ia, os mais caros era coisa de R$7, né? Tipo, eu pagava, por exemplo, num prato na rua, Pad Thai, que é o prato mais famoso lá. Eu pagava na rua de 4, 5, 6 reais no máximo. No restaurante, eu pagava, tipo, 10. O mais caro que eu paguei foi 12. Cara, hoje ele, você vai comprar um miojo, ele tá quase 3 reais, cara. Um Cup Noodle tá 6, 7 reais. Tá 6, o Cup Noodle, porque lá, eu fui assistir uma luta de Muay Thai, no segundo maior estádio da Tailândia, o mais novo que tem lá, o Lumpini. Cara, eu fui comer, eu falei, puta, eu vou comer, eu tô num estádio, vai ficar caro pra caramba, eu tava com fome. Eu fui lá, tinha um Cup Noodles e refrigerante pra comer. Cup Noodles eu paguei R$1,50. Como que você come refrigerante? Eu comi a lata. Entendi. Aí eu comprei o Cup Noodles. Cara, eu cheguei com um choque de preço aqui. Eu fui ver, esses dias eu fui pra comer um Cup Noodles aqui. Tá uma merda, cara. R$6, eu falei, caralho, velho. R$6, isso que no meio... Quanto que é a moeda lá? Quantos reais, velho? 1 pra 10. É R$1,10. Caralho. Pois é, mas não é nem essa questão. A questão é de quanto vale o seu dinheiro lá. Sim. Porque sim, igual ele falou, ele pagava 7 pau num prato e comia pra caralho. Comia aqui bem. Aqui com 7 reais você não come nada. Não, eu cheguei a comer em shopping center, lá nos shoppings mais chiques lá, você gastava 10 reais. Eu comia com 10 reais, no máximo. Teve uns rolês que ele fez de, tipo, de andar o quê? 90 quilômetros por aí. Isso foi no final. Uma ilha inteira quase e gastava... rodar de moto. O quê? 50 conto no máximo. Não? Menos. De moto? É. Eu paguei 10 reais no aluguel da moto e 5 de combustível. Caralho. Foi 15 conto, eu andei o dia inteiro. A multa eu só paguei 40. Foi em Chiang Mai. Eu não tinha carteira de motorista, a polícia parou. Nossa, carteira. Eu falei, não tem. Não tinha nada, eu não tava com paga nada. Paga aí, comigo. Pega essa moto e vai embora. Aí ele falou, vai ali, paga lá. Eu fui lá, paguei, o cara deu o papelzinho e falou, pode ir embora. Peguei a moto e continuei sem carteira dirigindo. Ou seja, é uma indústria, é uma máfia das multas, com a diferença que lá é 40 reais. É, 40 conto, 400 é porra bar. Máfia de multas é 200 pra caríssimo. Cima. Exato. E lazer? É caro lá? Não. Teve um dia, cara, em Chiang Mai, nessa cidade aí que eu tava, foi o dia, mas eu até fiz um post no Facebook. O meu dia inteiro, eu gastei R$21,50, mais ou menos, acho que é 21, no máximo 23 reais. O que que eu fiz? Eu fui dividindo com essa amiga. A gente foi de Uber. O Uber era uma minivan com banco de couro, que você abaixava os braços do banco assim, pra você ter uma ideia. A gente foi de Uber, o lugar era longe, eram uns 12 quilômetros da cidade. A gente foi de Uber no Grand Canyon. Era um parque aquático, que tipo, tinha lugar pra você pular, tinha tirolesa, tinha aqueles infláveis na água pra você pular em cima, pra você ficar brincando lá. O dia inteiro nadando, fiquei o dia inteiro lá. Aí eu saí, eu jantei 4 espetos e um suco de laranja. Voltei embora pra casa. Eu gastei R$21 nesse dia. Tudo, como entrada, o parque Brasil, você paga pra entrar. Aqui no Brasil, numa noite, você gasta muito mais do que isso, né, cara? Um lanche, você já gasta R$20. Exato. Parque aquático no Brasil. Tem aqui perto de Matão Olímpia, que é 90 pau por dia pra você entrar. Cara, um espetinho pra comer lá dentro do parque. Eu falei, agora eu vou gastar um dinheiro. Era 50 centavos. Caralho. Eu comprei 4 espetinhos e um suco cada R$2. É aquele negócio, né? Não tenta saber de onde vem sua comida. Cara, eu não morri. Eu não passei mal. Eu levei mais remédio pra dor de barriga do que tudo, que todo mundo recomenda levar remédio pra... É, por causa da pimenta, né? É, porque é diferente. É, muda totalmente, que é muito forte. Não só pimenta, o tempero deles é carregado, é pesada a comida, é forte, mas é boa pra cacete. Você voltou com uma resistência fodida. Sim, de comida. Esse dia você estranhou a comida daqui quando você voltou? Não, estranhei, cara, mas é bem mais fraco, né? Tipo, mas eu me estranhei. Porque 3 meses dá pra acostumar. Tanto é que eu não comia pimenta antes de ir. Lá eu sempre chegava e eu pedia, sem pimenta. Tipo, e vinha sei picante. Lá, você foi em algum McDonald's lá, alguma coisa assim? Uma vez eu fui no Burger King, no final da viagem só. E qual é? Mesma coisa? Mesma coisa. Foi uma vez só. Porque o meu amigo queria ir e eu fui junto. Porque senão eu não iria, cara. Eu só comia na rua. É, porque... O Álvaro ia fazer uma pergunta, um comentário não, que eu... Não, é que a gente foi comer esses dias e o nosso amigo maionese ofereceu pimenta pra ele. Que falou, nossa, pimenta não sei o que, não sei o que lá. Ele comeu metade do lanche, tipo, metade do vidro com o lanche. Não metade do lanche com o vidro. Mano... Metade de lanche com o vidro. Se tivesse vidro, ele comia também. No meio do lanche, comeu. Ele me deu um pedaço do lanche com o tanto de pimenta que ele colocou. Minha boca ficou ardendo inteira em volta, dentro, tudo. E ele tava comendo aquilo como se fosse, sei lá, botando ketchup. Isso é contar com o Boquete. É. Que? Que essa era uma pergunta que eu ia fazer até, da questão da resistência da comida. Então, eu não gostava, não comia pimenta no Brasil. Aí lá eu chegava, eu pedia sem pimenta. Cara, vinha picante pra caramba pra mim. Sem pimenta, vinha picante. Imagina. Aí eu cheguei e eu falei, foda-se um dia. Eu falei, eu não vou pedir mais sem pimenta, não. Aí muitas vezes eles perguntavam, via minha cara de gringo, né? Eu pedia comida. Aí eles falavam, você quer sem pimenta? Eu falei, não, pode mandar normal. 3 vezes eu chorei comendo. Eu vi as fotos. Caralho. 3 vezes, tem uma foto que eu tô lá, que eu tô você tá cara, morrendo. Suava minha cabeça. Eu suava. Eu usava papel pra limpar a cara e a cabeça. Ele emagreceu só de líquido que ele perdeu. Só de pimenta que ele comeu. Tanto de líquido que ele perdeu suando, quanto de sangue que ele perdeu pelo cu. Sim. Bom, aí depois a gente foi pras praias. Ah, não, tem o Song Krank, o ano novo lá, cara. Conta aí, é sensacional, velho. Todo mundo, criança, velho, todo mundo na rua jogando água no outro, cara. E eles vendem aquelas arminhas de água. Tipo aqueles nerf da vida de água. Aí tem de várias, né? Tem de 1.500 a 7.500 a pressão. Eu comprei a de 7.500, né? Que eu queria ser ignorante. O tamanho, né? Conseguiu trazer a arma pra mim? Não consegui, cara. Dá muito trabalho ficar carregando. Eu levei ela pra 2 cidades. Uhum. Tava dando muito trabalho. Aí você deu pra uma criança abandonada na rua. Não, eu deixei no hotel. Ah. Pô, mano. Tava pra uma criança. Você podia ter dado pra uma criança. Não, cara. Você podia pegar uma menina e... Tá ligado? Nossa, cara, ia ser ruim, cara. Porque era engraçado. A arminha dele era punhetada, não era? Tipo, você tinha todo mundo tem que bater punheta pra tirar. Era mó barato. Fortaleceu, então. Fortaleceu, arrancou quase os couro da minha mão. Nossa. Aquela arma nos 3 dias. Porque são 3 dias. 3 dias de água o dia inteiro. Um jogando água no outro. E passa caminhão-pipa dando água pro pessoal. Passa caminhão-pipa, passa os caras na caminhonete jogando. Tinha uns barrilzão na rua também. Os barril na rua. E nesse momento, tinha passado quanto tempo que você tava lá? Tava na segunda indo pra terceira semana. Ah, comecinho. Tava no começo. Daí você foi pras praias. Aí desceu pras praias. E foi aí que você postou no Facebook. Ah, que eu fiquei dodói na praia. Primeiro dia de praia. Poteando pipi em todo mundo. Nada, cara. Eu fui uma primeira praia que eu entrei, que não era muito bonita, que era uma cidade que eu fiquei, que era só pra ser base pra ir pras outras ilhas. Sim. Eu entrei, a primeira mergulhada que eu dei, eu senti um blum, blum, blum, blum na orelha. Já era. Deu infecção. Tive que tomar antibiótico a semana. Uma semana inteira de antibiótico. E as praias lá? Tipo praia no Brasil? Tudo cagado? Não, cara. As praias de lá são as praias. São muito, muito melhores do que aqui. Principalmente nas ilhas. Além de ser agitado, né? Como tem bastante turista. Uhum. As ilhas, cara, a melhor que... Eu vou até falar o nome que eu fico falando daquele jeito, a Fifi. E quando eu falo verdade, Fifi, é... quando eu falo pipi, fica estranho. Fifi é praia da putaria, né? É que é PHI, PHI, né? PHI, PHI. Então co-pipi. Seria pipi mesmo. É, eu falo copipi, mas fica estranho. Toda vez que eu falo, dão risada. Você foi na praia com pipi? Eu fui com pipi na praia. Então, não, pera. Você quase perdeu o pipi por aí, né? Por aí, cara. Aí nessa ilha, cara, é uma ilha que, pra você ter uma ideia, não tem carro, não tem moto, tem 4 motos lá. 2 é lixeira e 2 é da polícia. Caralho, lixeira. E a ambulância é um carrinho de golfe. Caralho. Ah, você me falou, porque cara. Porque não cabe nas ruas lá. É tudo que você faz de a pé. Uhum. Aí, tipo, tem bar pra caramba, tem coisa pra caramba pra fazer na ilha. Todo dia tem festa na piscina, pool party, o dia inteiro. E à noite, até umas 2 da manhã, tem festa na beira da praia. Uns 5 bares com pirofagia. E quanto tempo você ficou aí? 1 semana. Eu sobrevivi. E foi na semana que você mandou o cara cantando tchatiri tchatiri, né? Não, esse foi na Calson Road. Ah, tá. O oriental cantando tchatiri tchatiri. Caralho. Nossa. Tem que Mas nessa semana isso. Você passou hipoglós no pipi porque tava assando já, né? Não, a gente criou lá o bonde do Protex. O quê? É só usar o Protex, que é 99,9% de proteção. Nossa. Tem um grupo no... Que porra é Por essa, Por isso que velho? Tinha um monte de foto do Protex. É. Caralho, que mano. O que é esse Protex? É um sabonete que te dá 99,9% de proteção contra bactérias. Tá. Camisinha bonde também é bom, do né, cara? Protex. Sim, mas o Protex é melhor. Como assim, cara? Desculpa que eu sou do bonde do Protex agora. Só pra saber, eu não sei como fazer essa pergunta, mas... Eu acho que ele quer perguntar se o de asiático é mesmo não, de lado. Quantos filhos pode ser que você tenha? Não, nenhum. Protex, cara, comecei a usar Protex. Pensou, hein? Cara. Nenhum. Pensou. Nenhum, cara. Graças ao Protex ou graças à camisinha? Ah, todo mundo, a Jesus, né? E a gente agradece a todo mundo. Minha mãe, meu pai, especialmente você, qual a Sasha. Qual que era a marca de camisinha, João? Durex. Durex? Sério, Durex por aí. É Só durex, cara. Você, tanto é que você fala durex na rua, nego te olha assim, opa. Vai comer alguém. E passa o durex? É, pois pra poupar camisinha, eu mandei encapar meu pau. Né? Você podia ter usado um saquinho de lixo, alguma coisa assim, né? Não. Que aí é o lugar que é... E a camisinha era barata? Não? Não. Dependendo do lugar, variava. A potinha com... Ou caixinha com 3 custava de 6 a 10 reais. Mas aí você virava e usava do avesso. É. Então lavava depois. Lavava, deixava lá. Passava Protex. A lubrificação da camisinha era Protex. Era. Caralho. Subiu um cheirinho ainda. Mas aí você ficou lá uma semana nessa praia. Uma semana nessa ilha. Só na Sborna, no álcool. Não sei se não. Nos Lady Boys. Nessa praia tinha balde? Balde, cara. Balde. Baldinho? Quantas histórias do balde aí? Não, o baldinho é que assim, lá eles vendem bebida no copo. Uhum. Você compra uma bebida no copo, normal, todo mundo compra. Bebida, caipirinha, qualquer bebida no copo. Só que lá é mais ignorante, né, cara? Eles pegam aqueles baldinhos de praia, que criança monta castelinho. Caralho. E que dá umas 3 copos de bebida e vende por, tipo, 10 reais. Porra. Com muito etanol, cara. E a cachaça de lá é uma vodka própria de lá que é violenta. Chama Hong Tong e Sangson, o nome das crianças. Podia ter trazido lá. Sangson poderia trazer. Sangson tem nome de vinho ruim, sabe? Tipo, não, canção, era vodka ruim. Tipo... Samsung é marca de coisa pra som. Ó, só queria deixar claro aqui que o Gabriel Rainer tá devendo uma cachaça chamada cachaça. Sim. E o Lossi tá devendo uma cachaça com um caranguejo dentro. Caranguejo? Nossa, latinha com aranha e cobra. Aranha era pra mulher e cobra pro homem. Não sei, cara. É o contrário. Mas aí... Foi aí que você falou, opa, opa não, opa. Opa. Não estou cumprindo o meu objetivo, que é me encontrar no Muay Thai. Não, porque foi assim, meu planejado era ficar 2 meses turistando, viajando, e o último mês fazer de Muay Thai. Uhum. Só que eu tava meio perdido na vida. Eu senti que eu não ia sobreviver se eu ficasse naquela ilha de Lost. Aí eu falei, não, peraí que eu vou, preciso parar com isso. Uhum. Aí eu fui fazer o Muay Thai, inverti as coisas. No segundo mês eu fui pro Muay Thai. E você ficou num hotel academia? É, na verdade é uma academia. E o dono dessa academia tem um restaurante e um resort, entre aspas, do lado. Que é um hotel. Que é basicamente o mesmo lugar ali, né? É o mesmo lugar. Você só saía do quarto, atravessava o restaurante e chegava na academia. E tinha muito gringo que procurava pra treinar na Tailândia e tal? No começo eu fiquei sozinho lá. Eu era o único gringo que tava, tipo, lá pra treinar. Tinha o russo, que era o meu amigo, mas ele morava na academia. Ele era como se fosse os tailandeses de lá. Que eles ganham dinheiro lá treinando os tailandeses e eles ganham uma parte da bolsa do que o tailandês ganha na luta. É, você falou que é caro pra caralho pra treinar lá, né? Então, é caro. Comparado com o Brasil, é muito caro. Só que, se for ver, vale a pena. O treino lá é diferente daqui. Aqui você paga... Aqui em Matão você paga R$90 pra você ter aula. Lá, custa 800 o mês. Só que você tem aula todo dia, 2 vezes por dia e pelo menos 25 minutos cada vez com o professor. Você treina com o professor. Ele puxa o treino pra você. Sim. Essa é a diferença. E é todo dia, de domingo a domingo. Não 2 vezes por dia. O negócio legal que você contou de lá, dessa academia, é de quando os moleques ganham uma luta, que eles têm os quartos especiais lá pro pessoal que fica hospedado lá e o pessoal que treina lá. É, né? os tailandeses que moram lá, eles moram num quartinho com ventilador e dormem no chão, no colchonete. E aí você falou que aí eles ficavam no. Se eles ganham uma luta, eles ganham uma luta, eles. O dono do hotel dá um quarto pra ele dormir uns 2-3 dias pra ele se recuperar da luta. E um lady boy também. Não. Mas tipo, isso era só o moleque que podia ficar lá, mas aí ele ia lá e chamava todos os... Não, isso aí é por causa do jeito que eles pensam lá, né? O Thailand, os meninos, por exemplo, eles ganhavam uma luta, eles ganhavam em torno de R$1.000 que sobrava pra eles pagando todo mundo. E a família pegava todo o dinheiro e sobrava só R$50, davam pra ele fazer o que ele quisesse. Uhum. E o moleque fazia o quê com esses R$50? Tipo, eram R$50, ele praticamente vai ter uma luta no mínimo daqui 15, 20 dias. Em vez de ele guardar o dinheiro e gastando aos poucos, né, que é 500 bar lá, o moleque, ele pegava todos os amigos, ele ia pra 7-Eleven lá, a lojinha de conveniência. Uhum. Cada um comprava o que quisesse. Eles enchiam uma cestinha, a sacola, gastava todo o dinheiro deles, eles voltavam e ficavam comemorando no quarto. Tipo, com ar-condicionado. Né? Todo mundo dormia lá, em vez do moleque descansar e tal. Dormia tipo uns 5 torto na cama, uns jogado no chão. Eles dormiam todos lá. Mas eles eram felizes assim, felizes. Então, eles sempre eram felizes, cara. Os moleques saíam do treino. Eu fazia tipo uma hora e meia de treino. Eu saía, tinha uma piscina lá no... Eu entrava na piscina e não conseguia nem respirar direito. Os moleque treinava, corria 10 km, treinava 3 horas. Nossa. Treino muito mais puxado que o meu. Ia lá na piscina e eles ficavam brincando de pega-pega. Levantava, sai da piscina, sai correndo, dando a volta. Aí eles ficam lutando. Tirava o calção do outro. Não, isso aí não tinha, cara. Os moleque que ficava só se matando, se lado. Divertindo, cara. E brincando pra caramba. Só puxava do lado. Apanhou demais você lá? Não, só um pouco. eu nunca imaginei que um cara ia me pegar, me levantar da altura da cabeça dele e me jogar no chão. Caraca. Mas aconteceu lá, que eu era meio pesado, né? Sim. Sou. Caraca. Você emagreceu pra caramba. E se foi o alemão que fez isso com você? Não, foi o canadense que enganava todo mundo lá, cara. O cara parecia um magrelinho, tudo. Batia mais que o Batman. Porra. Mas alguma coisa... Alguma coisinha bacana que aconteceu nesse hotel. Lady Boys. Ei, muito tudo, sexo com a bunda. Tudo é sexo, cara. Não, eu vou pensar alguma coisa que não seja sexo, cara. Nossa, eu pensei já. Nossa, você falou que foi pra esse hotel aí pra treinar e tal, esquecer um pouquinho dessa vida. Não, e... mas foi... Não, não, mas lá eu fiquei mais... Cara... E comeu muito cu de menino lá. Não. Cara, o que eu fazia praticamente nesse hotel? Eu acordava 6 horas da manhã e ia treinar. Eu voltava, tomava banho e dormia. Eu acordava 1 da tarde, eu comia e ia treinar de novo. Eu voltava, eu dormia de novo. Cara, era muito puxado. Eu não fazia quase nada. A primeira semana, a segunda semana. Aí na terceira semana, os moleques foram lutar. O Russo, meu amigo, foi lutar. A gente foi inventar de comemorar. Aí começou a dar merda, né? A gente foi pra Calsan Road, que é essa mesma rua que tinha balada. Aí começou a dar ruim. Todo dia, cara. Gustavo Lima e você era todo dia lá. Todo dia, umas 5, 6 vezes eu ouvi. Tá que pariu. E aí começou a afinar o Pepi. O quê? De novo. Não, às vezes, só falar foi pouco. É. Não fiz nada, não. Tá, beleza. Saindo do hotel. Aí! A giripoca piou. Caralho. Não, saindo do hotel, eu, tipo, praticamente, tipo, descobri o como sua que viver sexualidade. Na Tailândia. Não, não, cara. Como viver de verdade na Tailândia. Que eu comecei a... Em vez de ficar em lugar que tem gringo, essas coisas, eu fui comecei a conhecer pessoas de lá. Tailandeses mesmo. Eu nunca tinha tido um contato, mas... Não. Eu comecei a conhecer tailandeses. Os caras são muito gente boa, cara. Muito gente boa mesmo. A primeira que foi quando eu saí... Pompoi? Não. Eu voltei pra... Cheguei... Tanto é que eu até trabalhei na Tailândia, cara. Cara, nesse meio termo. Você me falou. Eu fiz uma entrevista lá da academia com um cara, com um alemão que tinha uma empresa em Chiang Mai, tipo, é 800 quilômetros, eu tava em Bangkok. Aí eu tava fazendo entrevista com o cara com meu inglês ruim, e ele falou assim, eu ficaria honrado de pagar a sua passagem pra você vir aqui pra gente te entrevistar aqui, pra te conhecer. Aí o cara pagou minha passagem, pagou uma semana de hotel, o hotel mais caro que eu fiquei. Caraca. R$60 o hotel, era o mais caro que eu fiquei. Cara, hotel chique pra caramba, do lado da empresa. Eu saía do hotel, o muro do lado era a empresa. E alugou uma moto pra mim pela semana inteira. Porra. Não gastei nada essa semana. Aí eu trabalhei lá. Não deu certo. Eu não curti. Programação mesmo. É. Era na minha área. Não deu. Acabou não dando certo. Mas eu fiquei essa semana lá de graça com um amigo meu lá. E nisso a gente viajou também. Ele tava com uma menina lá, com uma tailandesa, que ela tinha carro. Cara, ela levou nós pra cidade 300 quilômetros de distância. Só pra apresentar, tipo, numa cidade histórica que tinha lá. Da hora. Aí a gente deu muito rolê. E a gente comia nos melhores lugares. Rodízio de R$15 com camarão gigante, com tudo. 15 conto. Esse do camarão, você meio que você fritava lá os negócios, né? É, o churrasco coreano, né? Coreano, é. Vem uma chapa e uma sopa, um caldo, que aí você ou cozinha ou frita. É, e você que determina o ponto de carne, essas coisas, você que joga na grelha lá. É, você que vai fazendo. Então aí eu fui, tipo, eu aí saí... mais uma vez vocês estavam no olho da rua? Não, novamente. Não, como tô várias vezes sem destino, cara. Muitas vezes, acho que umas 7 vezes, eu saía do hotel com a mochila nas costas e não tinha pra onde ir. Acho que aconteceu umas 7 vezes isso lá. Eu saí, aí eu puxava o celular e eu falei, onde mas é que eu vou um agora? Não deu pânico em nenhum momento ali? Não, cara, era proposital. Era proposital. É, isso é bom. Eu saí e eu falei, putz, e agora? Pra onde? Porque, cara, tem muito hotel lá. Se eu não conseguisse, era só eu renovar onde eu tava ou pegar o outro do lado. É um hotel em cima do outro. Uhum. Hotel hostel, né? Que eu ficava mais em hostel. Então, muitas vezes eu fazia isso. Então, eu tava na academia, eu acho que eu perdi 3 dias de aula, né? Que eu tive que ir pra lá pra trabalhar. Aí eu fiquei lá essa semana, passei pra caramba. Aí que eu fui voltar, eu desci pras praias de novo. Uhum. Que eu tinha conhecido. Olha a história, cara. Eu conheci, tipo, meu amigo que tava comigo na academia lá, um brasileiro, que ele não treinava, ele é dono de academia, ele só assistia as aulas. Ele conheceu uma menina no Badu. Puta que Badu. E ele ficava conversando, a menina de Phuket, da praia, cara. Nós tava em Chiang Mai, Phuket, tipo, nós tava no norte, ela tava no sul. Uhum. É 1.600 quilômetros. Ou mais. Aí ele conversava todo dia com essa menina. Eu tava deitado lá na cama, ele tava sentado na mesa conversando com essa menina. Aí, tipo, sem querer, ele passou, eu tava lá atrás. Aí tinha uma amiga dela lá, e falou, quem que é aquele ali? Aí me apresentou, então a gente começou começou a conversar. Isso que ela não fala inglês, só tailandês. E a gente começou a conversar. Pompui. Pompui. Aí a gente começou a conversa, papo vai, papo vem no Translate, né? Por vídeo, todo dia. Uhum. Aí eu falei, não, até vou lá. Hoje? Hã? Até hoje? Até hoje, cara. Aí eu falei, ah, vou lá conhecer ela, né? Tipo, eu não sabia pra onde é que eu ia. Aí eu falei, vou descer pras praias de novo, que tinha umas ilhas que eu queria ir também. Só que não pra essa cidade, que a cidade já tinha passado onde ela mora. Aí eu peguei e falei, ah, vou pra lá. Eu fui, comprei, fui de avião, que era muito longe, ia demorar demais. Eu fui de avião, paguei R$70 pra atravessar o país. Tipo o Brasil. É, R$70, cara. É, tipo o Brasil. Eu atravessei a Tailândia. 70 pau você não paga taxa de bagagem hoje em dia. Não, e com bagagem. 70 pau você não vai de ônibus pra São Paulo. 15 quilos de bagagem ainda eu tinha. É. Aí eu fui, atravessei e cheguei lá, né? Tipo, a gente só conversava pelo... Aí eu falei, ah, vou chegar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Aí o avião atrasou, falei, ah, vou chegar às 3. Mandei a foto do coisa lá. Eu falei, você vai... Eu vou chegar, já tinha bucado um hotel. Falei, ah, você vai lá? Eu falei, não, eu vou. Falei, beleza, então vai. A hora que eu cheguei, né, desliguei o celular pra viajar. A hora que eu cheguei, liguei, tinha umas 10 chamadas perdidas de vídeo. Eu falei, cara, aí a mina deu pra trás. Cheguei aqui nessa cidade, a mina... A hora que ela atende, ela tava num carro com uma amiga, que ela não tem carro, ela tem moto só. Ela falou, espera aí que a gente tá indo te buscar no aeroporto. 30 quilômetros de distância a cidade do aeroporto. Eita, cuzão. Eu nunca tinha visto. Comeu ela e amiga. Aí, cara, eu fiquei uma semana. Eu fiquei 2 dias no hotel que eu já tinha reservado. Uhum. Depois eu fiquei na casa dela. Não gastei nada. Cara, aí eu comecei a aprender a viver lá na Tailândia. Tipo, só conhecer pessoas da Tailândia, cara. E são muito gente boa. Desse momento você só comeu uma pessoa, tá? Não. Eu fiquei só uma semana lá. Ah. Aí eu fiquei uma semana lá. Aí o meu amigo que tava em Chiang Mai lá em cima, ele tinha decidido que a gente combinou de ir pra Koh Samui, que é uma outra ilha. Mas ainda nessa parte de aprender a viver, eu acho que essa que é o grande mérito de você ir pra outro país. Sim, sim. Não é você ficar com um brasileiro, não é você procurar gringo de outro lugar, é você aprender como que se vive naquele país que você tanto vai. Tanto que no começo a gente via o Together e ele postando coisas com brasileiros e tal. Caralho, o Together foi pra lá pra ficar com um brasileiro, velho, que bosta. Mas então, é que, cara... Só na última semana você foi, encarou os Lady Boy. Não é, é porque com... Tomar no cu. Em ponto turístico, você não vê outra coisa. É só gringo. Sim. Eu, como o meu primeiro mês foi turismo, cara, é só gringo. Você não acha tailandês lá. Então, aí foi. Eu fiquei essa semana lá. Cara, e a melhor coisa, essa semana que eu tinha ficado anterior em Chiang Mai com essa menina que levava nós de carro, cara, a gente foi nos melhores lugares e lugares que ninguém conhece, que não é turístico. É, ela levou a gente pra uma caverna que tinha uns morcegos, cara, que a caverna já saiu no Guinness. Levou a gente pra caverna, estuprou a gente. Cara, é o menor morceguinho, ele é tipo pequenininho lá, assim, tio Patinho, com a maior quantidade. Lá. Tipo, já saiu um monte de notícias, só que ninguém vai. A gente conheceu vários, os melhores restaurantes, sim, comida de rua. Sim. A gente não pagava nada, comia isso bem pra caramba. Porque ela conhecia o lugar. Em Phuket também, que eu tava com essa menina, cara. Todo dia ela tinha a motinha dela, eu ficava com a moto, cara. Eu passeava de moto pra cima e pra baixo. Aí ela, à noite, ela trabalhava de dia. À noite, a hora que ela chegava, ela me levava nos lugares, tipo, isso que ninguém conhecia, cara. Aí trepava pra caralho. O quê? Pumpuiava. O quê? Isso, bom, daí você ficou com a menina lá na casa dela. Uma semana. Uma semana, e daí faltava quanto tempo pra você voltar pro Brasil? Três. Peraí, três não. Semanas? Não, não. Umas duas semanas. O que você fez nessas duas semanas? Então, eu tinha combinado, e tanto é que eu precisava ir, porque esse amigo meu que ficou em Chiang Mai, lá que eu peguei o avião pra ir pra essa praia, ele não ia caber na minha mochila. Ele ficou com uma luva e uma caneleira minha. Ele não minha. Ia caber na sua mochila? Não, não ia o caber. O avião não ia caber na mochila dele, desculpa. Pô. O avião não ia... Não. Não ia caber. Eu tinha uma luva e uma caneleira que eu tinha comprado e eu deixei com ele, que a bolsa dele tava com espaço, a mochila. E ele ia vir de ônibus, então ele não ia pagar bagagem. Então eu deixei com ele, então eu tinha que encontrar ele em Koh Samui. E eu queria conhecer Koh Samui. Uhum. Koh Samui, tipo, era a primeira ilha que eu ia que era grande. O resto era só ilha pequenininha. Aí eu falei, não, eu quero ir pra lá, né? Aí foi foda sair de lá, né? Tava, tipo, casa, comida e roupa lavada. Aí destruiu o peru. Tava tranquilo lá, mas aí eu fui. Falei, ah, vamos lá, né? Conhecer lugar novo. Tô aqui, vou ficar preso aqui, você né? Você apresentou funk pra eles? Cara, uma japonesa cantou funk pra mim, cara. Caraca. Cantou, me deu onda. Inteiro. Eita, cuzão. Lady boy. Inteiro, cara. Na verdade, ele conheceu aquele japonesinho do cabelo laranja que canta... Não conheci. Não conheci, mas sério, cara, eu fiquei impressionado. Eu tava dirigindo a motoca, ela atrás, ela falou, você conhece The Wonder? What the fuck? Eu olhei pra trás, ela colocou, tipo, pôs a mão assim pra frente, eu dirigi na moto, ela colocou por cantou cima do meu ombro. Cantou com aquele sotaque? E cantou inteira. Com sotaque. Ela não sabia uma palavra em português, mas cantou a música inteira. Caralho. Inteira, cara. Daí você devia falar, não, ó, fazer o seguinte, vamos pro hotel que eu tô, que eu vou te mostrar o significado dessa música. Meu pau te ama, meu pau te ama. Meu pau te ama, meu pau te ama. Ai, caralho. Você fez, né? Ele fez isso. Mais alguma aventura da Tailândia? O quê? Não, então, aí em Koh Samui. Koh Samui foi onde aconteceu o crime, cara. Não, aí, aí fui pompoiada pra caralho. Não, porque assim, eu tinha planejado 3 dias pra voltar pra Bangkok pra comprar vossos presentes, vossas lembranças, e eu parei. E ele não comprou um caralho de lembrança. Não, então, foi assim. Eu falei, não, vou 3 dias, né? Eu já sabia os lugares, porque eu já tinha passeado lá no, nos lugares que eu ia comprar as coisas, eu já sabia. Porque assim, só pra deixar claro pros ouvintes, a gente não falou, traz, sei lá. Não, ninguém falou nada. Weiler. A gente falou, traz uns snacks, né? Umas bobagenzinhas assim. Sim. Só pra gente provar e tal. Não, não, mas eu já tinha trouxe. Até as coisas que ia comprar, que vocês não vão saber o que que é. Ele trouxe, ele quase trouxe um bigolinho. Não vão saber o que que é nunca. Vocês não vão saber nunca. Ele quase que trouxe DST, né? Eu trouxe, mas já entreguei pra você. Ah, sim. Ah, então foi isso. Já foi entrega a domicílio. Então tá bom, cara. Valeu. Aí eu tinha 3 dias planejado. Não, vou voltar pra Bangkok antes de pegar o voo pra vir embora. Vou na feirinha lá de final de semana. Ia dar certinho, cara. Porque o meu voo era na segunda, alguma coisa assim. Ia dar certo, porque a feira é só no final de semana. Tá, ah, vai dar pra fazer tudo certinho. Aí eu fiquei preso na porra da ilha. Eu não conseguia sair. Não é porque ficou preso, não, gente. Preso. Não, o Pepe dele ele tava ficou preso. É, não é que chegaram lá, ô, você não vai sair daqui. Bloquearam. Filha da puta, vamos bloquear o não passaporte deixaram, desse filha da puta. Tinha um firewall. Não, era buceta mesmo, né? Não era, cara. O que era? Era pau? Pepi. Não era, cara. Era Pepi, então. Não era buceta, cara. Não, lá. Era muita buceta, cara. Porque lá assim, cara, era uma ilha com 60 quilômetros de extensão. 60 bucetas pra cada homem. Por aí. 60 quilômetros de extensão. Aluguei a moto lá, que tinha que ter moto, né? Como eu tava... Não, pra você ter uma ideia, aí eu conheci outro cara lá que, tipo, dono de uma academia. Cara, eu fiquei uma semana na academia desse cara, de graça. Eu dormia lá, eu almoçava e jantava. Eu paguei R$30 de uma aula particular que eu fiz com ele. Tipo, o cara era gente boa pra caramba. Eu falei, cara, quanto eu tenho que pagar? O cara, não, mano, relaxa. Não precisa pagar nada, não. Relaxa, no final ele estupra. Não, relaxa, tá, é o Sabai Sabai lá, né? É. Sabai Sabai, que é o tranquilo. Ele só falava sabai, isso pra sabai, mim. Sabai Sabai, vamos lá pro quarto do hotel, tá lá o tio Patinhas. Não tinha quarto, eu tive que alugar. Sabai Sabai era o Protex. Quebrar a cara desse moleque. Bom, então, aí, tipo, tudo tinha que fazer de moto. A gente tava 17 quilômetros da rua principal, que era onde tinha uma rua só com balada, cara. Era só balada e era tudo de graça. Você só pagava a bebida. Você entrava, saía, entrava na outra, essa balada, saía. Tinha puteiro no meio das baladas também. Puteiro de classe, cara. Era da hora. Cara. Você entrava assim, né? Tipo, parecia aqueles filmes do Poderoso Chefão, sei lá, assim, aquele monte de cadeira vermelha, assim, os caras todos sentados e as mulheres girando no pole dance lá, velho. Da hora. Cara. Só que nós entrou e saiu, porque a bebida lá devia ser um absurdo, né? Só vamos ver o que é isso aí. Mas não mais absurdo que puteiro no Brasil, né? Não, isso aí também não, né? Aí não tem como. Como é que o nome da avenida lá dos puteiros é Soi Cowboy? Soi Cowboy é a que passou no Soi Cowboy. Isso aí é em Bangkok. Mas esse aí é de Lady Boy, né? Não. Soi Cowboy tem um bar de Lady Boy. Soi Cowboy é do Brokeback Mountain. Você foi naquele... Por isso. No hotel do... Não fui, no rooftop lá do... No rooftop você não foi? Não fui. Putz, era... Precisava de calça, precisava estar meio chique. Putz. Eu não tinha calça e não tava afim de comprar, não. Caraca, você não tinha calça, velho. Pra que eu vou levar calça, cara? Porra, ele tava esfregando pipi desde quando ele chegou, pra que ele vai usar calça? Você comprou uma calça lá. Eita. Eita. De elefantinho. Como é que é a história? É porque assim, você precisa entrar no templo. Logo no começo foi isso aí. Tem que entrar no templo e nesse templo eles estavam enchendo o saco. Eu fui com o short mais comprido que eu tinha. E ele pegava na canela. E ele, não, tem que ter calça, você não vai entrar. Eu falei, onde que eu vou comprar? Eu falei, atravessa a rua que tem as calças ali vendendo. Falei, puta, vai ser aquele absurdo, né, o preço da calça, porque você tem que comprar pra entrar, senão você não vai ver o tempo. Aí eu fui lá, 15 contas as calças. Aí os desenhos, tudo elefantinho. Calça preta com os desenhos brancos de elefantinho. Você ainda tem essa calça? Tem. A gente tem que ver essa mesmo. Tipo, a bermuda era na canela, a calça é o quê? 4 dedos pra baixo não, do onde era a bermuda. Essa é outra calça. É outra? Essa é outra que eu tive que comprar porque meu short rasgou. Tu foi mais de uma calça ainda. Foi, essa daí eu comprei porque meu short rasgou e só tinha uma barraca aberta. E aí que você apunhetou o monge? Não, ah, não. Cara. É verdade, foi no final. Eu já tinha apunhetado o monge. Você conheceu o cenário do Street Fighter? Conheci o cenário do Street Fighter. Eu conheci do Sagat. O Sagat. E eu comi a Chun-Li. Olha, do jeito que foi, eu não duvido. Mas foi. É pior que foi mesmo. Foi, mano. Mas o Sagat, eu conheci foda. O Sagat. A Chun-Li era cosplayer. Mas o Sagat era de verdade, mas eu não comi. Comeu assim, você que tirou o olho dele. Hã? Você que tirou o olho do Sagat. Ele tinha, só se eu pus de volta. No maior estilo Serbian Film. É, meteu o pepino no olho do Sagat. Mas é verdade, eu conheci o Sagat, cara. Eu tirei foto com o Sagat. e conheci o estádio dele, né? Lá onde ele lutava, o Buda deitado. Que louco. Eu fui lá também. Você foi no museu de 600... Eu fui no museu de brinquedo. 60 mil brinquedos e tinha as bonecas grandes lá pra tirar foto. De todos os... Os action figure tamanho real. Original. Da hora. Tinha até o Avatar, o bicho era grande, hein? Cara, você quis comer ele também? Não. Vai que sai tinta. Mais alguma aventura? Eu fui na ilha do DiCaprio. Caralho, mano. Leonardo DiCaprio. Eu dormi lá. E foi lá que você falou que tinha os lances dos plânctons? Comeu ele também. Tem. Não, o DiCaprio não tava lá. Eu procurei. Plânctons? Plânctons. Você não sabe o que é plâncton, cara? Sei, mas como assim? Vive no abacaxi e pega bilau. Eu peguei no abacaxi, pega bilau. É os plânctons, cara. Você na água, à noite, você mexe, você movimenta a água, ele fica fluorescente, ele brilha. Isso é da hora pra caralho. Específico. Então, só que, tipo, todo mundo tava reclamando desse passeio, porque cê... Todo mundo tava reclamando. Não, você vai... água, caralho, essa porra tá brilhando, filho da puta, é porque, tá assim, ligado? Eu fiz o passeio antes, mais cedo, e, tipo, tava claro, um pouco claro, ainda, cheio de luz, um monte de barco. Aí você não via porra nenhuma. Você chacoalhava lá, você não via nada. Aí, tipo, como nós estávamos nesse barco, é o único barco que faz esse passeio. Vai 30 pessoas e ele dorme na próxima ilha do DiCaprio. O barco dorme? O barco dorme. Desliga o motor e ele dorme. É dos carros. Só essas 30 pessoas por dia que dormem lá. Tem festa na praia, uma ilha particular lá. Faz a festa e depois vai pro barco. Só que os animais estavam bêbados, os brasileiros, né? A gente, de 30, 11 era brasileiro. Só pra você ter uma noção. Do barco. Brasileiro é sempre bêbado. Mas tá tudo louco. Aí o que que acontece? Os caras, oh, os guia. Vamos falar com os guia, né? Só que os guia não podem ficar bêbados. Eles estavam drogados. Porque eles não podem ficar bêbados. Colocaram o barco pra dormir. É. Aí nós chegamos pra eles, oh, bêbado, né? A gente pode pular na água? Isso, 11 horas da noite. Falou, não, acha. Espera dar meia-noite e os pessoal dormir, aí vocês vai. Mas vai de colete. Caralho, ainda bem que é responsável, não, né? Deu meia-noite, ou a gente pode ir. Ah, pega o colete e pode pular. Pra... Cara, a gente pulou meia-noite. Cara. Na água. Colete no, que se no, foda. No mar aberto, cara. A gente pulou e, tipo, nós via a ilha lá na frente. Tipo, não, fica aqui pertinho do barco, o cara falou. A gente pôs o colete e pulou. Cara, a gente mexia porque, tipo, tinha apagado todas as luzes do barco. Só tinha uma virada pro outro lado. Cara, qualquer movimento que você fazia, parecia que você tava brilhando lá. Que da hora. Cara, foi muito da hora, foda. Mano, que medo dos infernos. Foi muito medo. Você não sabia que tinha aberto. Você não via nada na sua frente, cara. Aí nós pulou em quatro pessoas. Que desespero, cara. Cara, muito massa. Eu tô aqui me segurando, cara. E nós loucos naquilo. Aí, né, chega os caras lá, o cara, não, volta, volta. Porque, tipo, a Mari ia levando a gente, aí o cara gritava, a gente voltava nadando. Aí o cara chegou pra nós e ele já tava mais louco que nós. Não, o cara chegou e falou assim, ô, vocês quiserem ir lá pra praia? Vocês quiserem ir nadando até a praia? Porque, tipo, dava, cara, uns 600. Não tinha nenhum metros. Bicho na água ali, cara. Então, o cara falou, se vocês quiserem ir lá pra água, pra praia, vocês podem ir. Só fica bem na beiradinha ali, não entra pra floresta, porque as cobras, os bichos lá, eles, até os caranguejos desse tamanho. Água ali, foda-se. Caranguejo que mata, que tem veneno, os caranguejos desse tamanho. Então não entra na floresta. Nós, pode ir mesmo? Pode. Aí nós foi. Tudo retardado. Mano, a gente foi nadando. Tubarão, ok. Não, tubarão é tranquilo, cara. Filho da puta, cara. A gente foi nadando e voltou, depois ficou ali até 4:30 da manhã. A gente ficou 4 horas e meia, cara. Saí todo enrugado daquela água. E segundo o filme da praia lá, é filhote de tubarão só que tem. É, só lá. Filhote de tubarão. Só filhotinho. Eles não crescem? Não, eu vi os tubarão lá. É porque no filme o cara é atacado por tubarão naquela praia. Tá de boa. Mas é filme, cara. É filme, tubarão não ataca, é, não. É, acha, mano. Tubarão atacar. Estava apretando céus, lábios como mel de longe. Vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui. Puta merda. Bate-bola. Bate-bola, Ladyboy. Bate-bola, sabe, né? Tipo Marília Gabriela, velho. Tô ligado. Together. Oi. Planos futuros? Não sei. Continuar vagabundo? Não. Pretendo trabalhar um dia, agora você está de volta, cara. Em Matão. Já tive o convite, que agora eu vou abrir aqui pra todo mundo, mas eu não vou aceitá-lo, eu acho. De morar na Tailândia, lá. Caralho. É Pumpui. Pumpui. Eita, foda. Traz ela pra cá. Vai acabar com a vida da menina. Vai a vida dela. Coitada, cara. Eu gosto dela. Lindamente. Eu sei, massagem tailandesa. Dela, sim. É, só que no Brasil, massagem tailandesa é outra coisa. Mas pior que não, cara. Não, vai em São Paulo ver o preço de uma só massagem tailandesa. Massagem tailandesa. Cala a boca. Yakisoba. Tá, ok. Não tem mais planos. Não tenho planos. Eu pretendo voltar a trabalhar, né? Porque eu preciso de dinheiro. Justo. Pra ir pra lá. Mas eu não quero ir pra São Paulo. Nem pra ir pra capital. Justo. Ladyboy. Não. Não. Alguém quer falar alguma coisa? Bate bola, jogar rápido dele. Aldo. Não. Não. Isto não existe. CJ. Isso existe pra caralho. Tio Patinhas. Tio Patinhas é foda, velho. Caralho. Incesto, estupro. Tio Patinhas. Together por Together. O que eu falo agora? O que é Together? Ah, que... Together por Together. Lembrou pra ganhar Cavaleiro Solitário. Não, vamos terminar com duas perguntas que a gente fez pra vó aqui. Ixi. Primeira pergunta é: um ponto alto da sua vida que você lembra assim e fala, puta, isso foi foda. Minha viagem louca pra Tailândia. E o ponto mais lazarento da sua vida? O ano mais passado. Triste, assim. Tá pertinho. E uma coisa levou a outra. Se não fosse uma, não teria outra. É. Se não fosse o negativo, então não teria o positivo. As malas que foram pra Belém, né? Nossa, mano. Tem malas que vão para Belém. Não, não foi pra Belém. Você tava até com... Não fiz escala lá. Foi pra Ladyboy. Tava até com a cabeça doendo ainda, do chifrinho nascendo, quando você me falou que ia pra Belém. Que absurdo, cara. O que você tá falando aí não é legal. Então escolhe uma música aí pra finalizar. Puta, cara. Pode ser uma música que não ouvi direto lá. Vai ser uma bosta. Vocês podem me julgar. Não, ele não ouviu direto lá. Ele chegou aqui, ele continua escutando aqui. Não tô. Despacito, eu parei já com seus drogas. Parou ontem de escutar. É brasileiro? Não vai ser essa. Ah, então tá bom. Mano, vai ser o Tchê-tchê-lê-tchê-tchê. Ok. Meu primeiro contato com a Alemanha foi graças a essa música, cara. Com a Alemanha, foi Tailândia. Não, e tem outra coisa. Tem uma meta que eu não consegui atingir lá, que eu me sinto arrependido até hoje, cara. Não comeu Ladyboy? Não. É, isso ele fez. Eu queria fazer o 7-1 de volta contra a Alemanha, mas não deu certo. Você queria foder 7 mil ao mesmo tempo. Não, cara. Tinha que pegar 7 alemã. Você pegou quantas? 7 contra... Hã? Pegou quantas? Foi só 4. Bateu. Sim, então vai lá, roda... E duas fala português. Roda tchê-tchê-tchê-tchê do Gustavo Lima pra finalizar. Depois eu te mando o vídeo, você põe a versão do cara cantando. Caralho. Essa gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Cada dança. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Infelizmente chegamos ao fim de mais um Conhecendo Desconhecidos, mais um Locomocast. Pô, foi bem bacana, bem bonito, bem elegante. Várias histórias. Sugar, quer mandar um recado pra quem está ouvindo? Foda-se. Não, brincadeira, cara. Se der a oportunidade de conhecer a Tailândia, vai. Mas vai sem medo e coma pimenta, leva, cara. Protex. Vai solteiro. Durex, vai solteiro Durex, sem medo. Protex e pimenta. Protex tem lá, daqui você não vai achar. Mas, cara, é uma puta de uma experiência. Muitos ladyboys. Vale. Cala a boca, só porque eu não trouxe o ladyboy, cara. Decora o traga. Sertanejo. Não, gastronomia, 2012. Tem que aproveitar, precisa, né? Cara. Ladyboy, comer tudo que... Não, cara, tem coisa que não precisa. Tem experiência que não precisa ter. Tá certo, tá certo. Certo. E, né, como estamos aqui, entre amigos, realditos, nesse momento muito bonito, conhecendo mais a história do amigo Dosso. Quem está ouvindo conhecendo um desconhecido, só ouve falar, né, Together, pô, que é Together, hoje vocês conheceram esse a é história Together. Do Together. Comedor de Ladyboy. Só quiser mandar um e-mail, feedback, falando o que você achou, contar a história de alguma viagem maluca sua, igual aí o Together fez, envie seu e-mail para contato@locomotivo26.com.br. E repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Together. contato@locomotiva26.com.br. E vão lá que o trem já tá... Já tá partindo aí, então... Eu só tenho mais uma coisa a dizer. Ah. Vai, massagem! Ok, é isso aí, Pumpui. Falou, galera. Basta. Ladyboy. Com calma. Meu Deus do céu. Puta que pariu. O bichinho vai nascer falando já. Alguém chama. Show de fogos. Estão chamando o Batman. Não, isso não chega nem perto do show de fogos. Nem perto, cara. Mas nem fodendo, cara. É um show coca. De fogos talvez não chegue perto do show de fogos. Sabe Ipanema lá no final do ano? É tipo Rio de Janeiro. Amador. É miniatura do Amador. Que aconteceu no banheiro da minha avó. Faz Amador. Até luz. Cara, sem isqueiro, sem fogo, sem nada. Não, você vê naquela frestinha. Apagado, é, parecia na bomba do cu dele. Assim, frestinha embaixo da porta, só ficava os flashes. Tá, tá, tá, tá ligado? E desestabilizou, as luzes da cidade piscavam. Cara, a cidade foi aí que casa. A criminalidade em Jacareí começou a aumentar. Exatamente. Várias famílias perderam suas casas através de e hoje demolições. E hoje Jacareí é uma das cidades mais violentas do estado. Porra, mano. Caralho, fui eu que fiz isso. Eu acho que Jacareí é a terceira cidade mais violenta do Brasil, cara. Foi seu cu que fez isso, cara. Caralho, velho. Espera. As caminhão que passa. Pode tudo os caminhão. Tamanho dessa do porra, mano. Vai tomar no cu, cara. Quanto de droga que tá chegando? Cara. De caminhão, né? Vê um bitrem junto, cara. Com o Toby. Toby? Caralho, vamos fazer as histórias agora. E o Suede, esquece a parte. O Suede chupou o e o Toby. Não. Do. Perseguindo. Ficou parado ali. O que eu tava falando? Praias. Você ficou doente, praia. Você ficou doente. Não, praia, comparando praias as brasileiras. As praias são muito fodas, cara.